Na madrugada do dia 18 de fevereiro de 2017, somos que atendados. Todos reunidos na chácara de Robert Neville. Você tá achando que é o quê? Wolverine? Não, Neville. Beleza. Tá, ok, ok. Vamos. Deixa o Game of Thrones pra depois. Opa, parece que é um bom momento pra pôr. Ligar o modo avião. Cara, essa porra é muito legal, cara. Ah, isso aqui foi o lembrete de que eu tenho que consertar sua impressora. Quando eu era criança, eu tinha um desses aí, mas de plástico. Ele era muito chato de plástico. Então, porque a cada coisinha que você fazia assim, ele embromava inteiro e dava nó. Quebrava. Eu tinha uma de plástico, mas a Mara quebrou. Mas o plástico dela durou 2 dias. Nossa. Bom, vocês acabaram de descer dos carros, dos veículos, entrar na casa, certo? Tá uma noite... Que é? A gente resgatou outra gata hoje. Resgatou não, hoje a gente capturou. Foi na vizinha do bosta, lembra? Fazer o que, essa aí... Foi ela e ela, mano, fazendo vizinha. Esse aí a gente não tinha como tentar pegar. Não, nada, porque fazendo ela, ela deve ter uns 7 ou 8 meses. Eles viram até o carro, abriram a porta. Seis, aí encheu os zumbis, saíram correndo. E ela já tinha dado cria uma vez. Certo. Aí eu fui com a moto resgatar ela. Certo. Mas isso deve fazer uma semana. Aham, lembrei. O veterinário isso. Falou que castra ela. Cara, vocês fizeram isso já dias, também. Não tem problema. Bom, ok. Após isso, vamos só reunir o grupo. Vocês retornam pra chácara. Tá assistindo pegar o que? Suprimentos? Comida? Comida pra pegar a gatoeira. E eu segurando um barbante assim. Eu vou tentar pegar aquela que tá lá no hotel da minha mãe. Fazer tipo um limpa trilhos. Aí ela entrou, a gente soltou. Eu acho que ela lá tá grávida. E... Então, essa aí, a gente cria. A gente espera que não esteja. Não, tudo bem. A gente espera que essa aí não esteja prenha ainda. Porque a gente consegue doar ela. Porque senão vai ter que esperar ela ter os filhotes. Porque eu não vou soltar na rua pra... Doar ela e os filhotes. É, então daí depois que ela ter os filhotes, espera um mês, meio, dois... Aí... Todos iguais. Você doa ela e fala assim, gatinha, aí a família pega, doce gatinha castrada. Que morre, né, abandona tudo, joga os filhotes pra rua, não. Mas assim, doce gatinha castrada. É, o irmão dono quando eu te vi. Mas ele já tem um dono. É, ele já tem dono. Já tem um lar aqui. Não, aqui é um lar temporário. Você não acredita nisso? Claro. Vocês avisaram isso pra ele? Uhum. A pretinha que tá lá também é esquisito, né? Tipo, o gatinho tá na temporary zone e será diferente. Que ele tá sabendo disso? Será que? O gato preto é muito difícil de conseguir adotar. A gente tá com um lá também que foi o primeiro que a gente pegou ele raquítico, deu até dó. Dava medo de pegar ele na mão, desse tamanho, assim, com as pernas grossas do meu dedo. Nossa. Ô, Tchaminha, dá um up nessa música aí, vai. Dá uma baixada, tá? Tá alta pra caramba e chata. É, tipo, tá tão boring. Vocês assistiram Assassin's Creed ou não? Não, apareceu um zumbi. Sai daí. Pareceu um zumbi. Bom. Vocês estão na chácara do Robert, todos reunidos, após a missão fracassada na fazenda do Maluf. É, só tinha zumbi corrupto lá. E vocês estão reunidos. Vocês já tiraram o cara do caminhão ou não? Cara, eu não tirei. Acredito que sim, já. Não vou deixar o cara do caminhão lá à noite, né? Ok. Não, porque na hora tipo, a gente ficou tão apreensivo que tinha alguém lá dentro, que a gente não sabia se era gente boa ou não, então era a... Ah, mas eu acredito que depois a gente dá uma calma, a gente não vai esquecer, eu tô um cara amarrado no caminhão. Ok, depois que vocês deram uma relaxada, tudo... Na verdade tinha passado um dia já, não, né? Já passou um dia. Já passou um dia. Vocês estão no meio do dia 18 de fevereiro, então. Né? Já foram tentar invadir a outra fazenda, tudo. Já no meio da noite lembraram do cara lá, depois que passou a confusão com o intruso na casa, né? E lembraram que o cara tava lá, trouxeram ele pra dentro e deixaram ele onde? Pergunta número 1, quantos quartos tem a sua casa na chácara? Depende de quanta convicção ele tem. Quatro quartos? Não, calma aí. Calma. É, joga um dado. Joga dois de seis. Nove quartos? Caramba! Foi na sorte, o jogo foi um jogo de 10. Tem nove quartos mesmo nessa chácara? Tem. Ou nove cômodos? Tem nove quartos. Nove só quartos. Só cinco com camas. Os outros quartos tem ali, tem o que, uma maca com um balão de oxigênio pra dar aquela... Tem outros quartos temáticos. Quartos temáticos, beleza. Tem o quarto do pânico. Tem o quarto do pânico. Tem o quarto da dor. Não, da dor não tem. Tem o quarto dos prazeres. Tem. Que os dois se confundem às vezes. Tem o quarto do dia da mulher lá. Ok. É do Deadpool. Deadpool. Ela não lembra. É, depois a gente explica. Bom, vocês almoçam, tá? Tudo está tranquilo nesse momento na chácara. Tudo está tranquilo e favorável. Tudo está tranquilo e favorável. No céu, nuvens começam a surgir ao longe e se aglomerar, anunciando uma tempestade que se aproxima. É fevereiro, né? Fevereiro, carnaval, chuva, sempre chove no carnaval, né? Uma tempestade se aproxima, tá? E pela posição de distância de onde estão as nuvens, vocês calculam que até o fim do dia, início da noite, deva chover. Ah, vocês me jogaram? Vocês perpassaram? Ah, vocês jogaram outro, verdade. A gente ficou jogando só resistência. Ô Jeff, como é que tá a situação fora? A brincadeirinha na outra chácara deu resultado, veio mais ou menos bem. Como é que é? Porque a gente foi na outra chácara, tem zumbi ali em volta da minha chácara agora? Em volta da sua chácara neste momento. Vamos ver. Não tem. Não tem zumbis. Hã? Em volta da sua chácara no momento não há zumbis. Infelizmente. Tem mais gente lá e preparada. No momento. E que tal a gente esperar um tempinho, a gente dá uma acalmada? Não, isso não é daqui. Porque não. Já tem um cara amarrado no meu quarto, no meu 3. Esses são da Tamiris. Ah, Tamiris, esses dados são assim. Como é, Jeff, tô mantendo o cara dopadinho. Onde o cara está? Num dos quartos. No quarto número 3. No quarto número 3. Ele tá dopadinho. Foi sendo tratado devido aos... Bom, você descobre que a namorada do rapaz que tava na sua casa é enfermeira. Olha aí, alguém fez... Não é farmacêutico? É. É farmacêutico? É farmacêutico, esquece. Nossa, caramba. Viajei. Você descobre que ela é farmacêutica. O que não te ajuda em nada no momento, né? Não me ajuda porra nenhuma. Pergunta pra ela se ela sabe sintetizar vai fodinho. Ah. Ah, Luiz. Pelo amor de Deus, hein? Não. Então, não sei. Depois a gente descobre isso. Vai ver os tutoriais da internet, quem já precisa disso. E eu vou lá cuidar. Ok. Você tá cuidando do cara lá? Dopado. Eu e ele. Você e ele. Tá? E a situação dele é estranha. Apesar dele estar dopado, ele não dorme e ele continua agitado o tempo todo. Sim, mas chega mais difícil. E quando você se aproxima dele, ele tenta te morder. Eu não deixo. Os olhos dele estão esbugalhados e você vê que surgiu uma espécie de uma membrana esbranquiçada no olho dele. Ok, isso não é de Deus. Como se os olhos dele estivessem ficando opacos, cegos. Tô tirando. Ele estivesse transformando. Sim. Ele tem os mesmos sintomas de um zumbi. Ô, Chapo! É isso que você acha, que ele não foi mordido. Mas ele tinha um ferimento, lembrem-se que ele tinha um ferimento. Trouxe, que ele chamei o pessoal, Chapo, infectou o cara aqui, Chusan, tirasse o cara na minha casa agora. Você tá sozinho, né? Tá falando pra você sozinho. Tô tirando. Tirar ele daqui? Dentro da casa. Mas o que a gente vai fazer? Não, a gente não pode jogar ele lá pra fora. Vai ficar na garagem, no mínimo. E amarrado na maca. Por quê? Vai lá olhar. Você vai junto com ele? É mais fácil você falar. Eu acho que daqui a uns 2, 3 dias, no máximo, do jeito que tá indo, ele não vai ser do último posto. Jeff. Sim. Qual que era o ferimento que ele tinha? Curiosidade. Ele tinha um ferimento na barriga. Curiosidade nada, curiosidade nada. Lembrado. Tem. A minha casa tem algum? Deve ter, não sei. Ou de lixo, ou de gás, aqueles quartinhos, sabe, que é... É tipo um negócio super tijão. Isso, só com grade, sabe? De um lado, o resto do concreto. Sabe isso? Nem ferrando, amarela. Aqueles quadrados de concreto, na frente tem a gradezinha só pra colocar os botijão. Ali é na fita. Sim. Eu tenho um desse aí? Não sei se eu teria um ali. Tem. Então eu vou tirar os gás. Sim, porque o gás provavelmente fica do lado de fora. Não, hein, Ariel? Vamos jogar? Vamos jogar um dado, sei lá? Por que teria? Ele tem uma casa, não é um restaurante. Não é só restaurante que tem isso. Não é só restaurante. Pode, às vezes pode ter pra lixo também. Por que você teria isso? Por que eu não teria? Você tá me perguntando errado. Eu não sei se eu teria ou não, isso que é real, não tenho chakra de verdade, então eu não sei o que eu teria. Como é isso? Ok, então não tem. Tem um canil lá. Canil pode ser que tenha. Canil, você tem cachorro? Não. Tinha. Ou será? Eu acho que não, pior que Jeff. Agora, sendo bem honesto aí, eu acho que teria, porque se eu não fico nessa chácara sempre, um cachorro é um bom jeito de cuidar da chácara. Tá, sim. Ok, vai, tem uma graça. Que eu quero deixar. Brasil, eu quero deixar as caras nesse lugar. É isso que eu ia falar, porque certo. Você tem um vídeo. Então você tem um canil. Mas você não tem cachorro, certo? Eu devo ter um desse. Onde está seu cachorro? Agora deve estar no canil. Vou tirar ele do canil pra levar. Só o cachorro. Ok. Você vai até o canil então e você descobre que o canil ele está aberto e o seu cachorro não está lá. Putz, que bosta. Então o cara tá lá agora. Mas eu não sou pegado. Gente, a Elisa vai demorar só 40 minutos pra cada animalzinho que tem ali dentro, tá? Ela não tem problema. Um pouquinho ela chega. De boa, de boa. É 40 minutos pra cada bichinho. De boa, bichinho. De boa. Minha água, por favor. De boa. Então eu vou. Dá uma limpada. Olá, galera, essa aí é a Elisa, pra quem não conhece. Olá, seja bem-vinda. Minha namorida. Como foi? Eu sou um pouco. Tudo bom? Sábado. Ai, mano. Ela acabou de acordar, mamãe. Então vai com calma. O Jeff, eu tenho uma câmera? Tenho. Foda-se, eu sou rico. Tem um sistema de monitoramento por câmeras na sua chácara. Não, câmera. Câmera de pé. Tem. Eu vou colocar na frente do cara. Eu quero filmar todo o processo de transformação dele. Ok. E eu vou começar coletando sangue, Jeff, mantendo ele bem preso, amarrado. Uhum. E vou coletando sangue. E eu quero preciso de alguém aí, revezamento, pra quando o cara se transformar mesmo, a gente parar ele, né? Deixa eu só perguntar uma coisa, o que aconteceu? Eu vou situá-los. Me fala o que aconteceu depois que eu fui pego com a faca e a melancia na mão. Certo. Vamos recapitular. Mozinho, senta aqui do meu lado, tá, xixi? Isso. Bom, seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Elisa, vocês estão voltando de Bauru. Voltando da facu. Um trânsito infernal de Jaú pra cá. Porque tinha tido um acidente gravíssimo. Com mortes, inclusive. Um acidente muito, muito feio. Isso criou um trânsito, um congestionamento gigantesco ali na estrada de Jaú pra cá. Um pouquinho depois de Pedro Alexandrino ali, sabe? Isso, e obrigou vocês a ficarem horas parados na estrada, tá? Quando o trânsito foi desafogando, foi liberando, vocês foram andando devagarinho, né? Até que chegaram perto de Dourado, ali onde tem o obelisco. Ali o trânsito se condensou de novo e... Vocês viram, o trânsito parou, as pessoas começaram a descer dos carros pra ver o que estava acontecendo lá na frente. De repente vocês viram pessoas gritando, desesperadas. Correndo na direção de vocês, tentando entrar nos carros. Quando de repente vocês viam um cara pulando em cima do capô de um carro e saltando em cima de uma mulher que tava fugindo, gritando, desesperada. Pulou em cima dela, puxando ela pelo cabelo, jogando ela no chão e abocanhando o pescoço dela. Quando o primeiro esguicho de sangue voou no ar, Ele já falou pra você, deu merda, deu merda, deu merda, guerra Z, deu merda, deu merda. Já vi muito filme de zumbi, né? Sim. Pra saber o que é um zumbi, né? Exato, exato. E aí engatou a primeira, saiu da estrada principal, pegou a estradinha que vai pra Dourado, né? Um monte de gente fazendo a mesma coisa, aumentando o trânsito ali. Um monte de gente saindo de Dourado, vindo em rota de colisão com vocês. Ele rapidamente jogou o carro pra direita e pegou uma estrada de terra. Saiu num condomínio de chácaras. Vocês acharam uma chácara que aparentemente estava deserta, que tinha uma boa segurança, porque tem um muro altão. Ô Ariel, na chácara do Robert tem cerca elétrica? Tinha, né? Antes de ele cortar, sei lá. Não, ele não precisa cortar, ele desativou, ele sabe, não tinha. Sabe uns macetes. Ele catou um papel de chiclete, umas coxas de foi lá e... Jeff, você não tá entendendo. Tudo que meu dinheiro podia comprar pra proteger essa chácara tem. Ok. Tem muito dinheiro aí em drogas. Tem um ED-209 lá dentro também. Hã? Tem um ED-209 lá dentro também. Não, tem Plutônio-209. Entrou alguém daquela batidinha assim. Tá. O Jair pulou o muro, né? Foi lá, deu uma gambiarra pra não tomar choque na cerca elétrica. Pulou o muro, desconectou a trava do motorzinho do portão. Abriu o portão na mão, vocês entraram com o carro. Ele fechou, travou o portão. Vocês estavam lá tranquilos. Tá? Comendo mal. Deixando baixar aquela adrenalina, você foi tomar um banho, ele foi pra cozinha comer. Quando você escuta o barulho de carro entrando, seguido de um caminhão, portão fechando, e alguém gritando pra ele, para, vamos pra cima. Ele, calma, só tô comendo uma melancia aqui. Com farinha. Era realmente farinha, né? Não era cocaína, não, né? Porque falaram não, era que era farinha, droga lá. Era farinha. Se fosse cocaína, você não estaria cirúrgico. Então, é porque eu de farinha eu entendo. Então eu não ia me confundir desse ponto, mas... É farinha mesmo. E assim, eles chegaram e se reuniram a vocês, tá? Quem tá no grupo com vocês agora? A Verônica. Escreva-se, Verônica. Eu sou uma psicóloga. Que tem uma best friend de infância. Ok. Família militar. Você é da família militar. Ela é todo militar. Todo mundo é militar. Só eu que não sou militar, tá ligado? Só ela que não é militar. Mas a Blair é... Ah, Juninho, você é Blair, então. Juninho é Blair. Da ignorem a barba. Eu achei que era Ari, no caso. Não, é Juninho. Minha best friend. Ah, tá. É o Juninho. O pior, sempre foi da Buda, sempre fui... Descreva-se, o pior, Bruno. O pior, eu vou descrever. Eu sou a Maia. Quem é a Maia? A minha irmã. Lembra que eu te mostrei as fotos? Ah, sim. Em personalidade e tudo. A única diferença é que eu sou a primeira pilota de Fórmula 1. Sim, ela... E a grande favorita a vencer o torneio de 2017. Era, né? Porque agora não vai ter agora mais parece que não dá pra ter Fórmula 1 mais, né? Não vai ter mais torneio de Fórmula 1. Junto com você está também a Alice, ou Alice, agora ali. Que também é militar. Pode se descrever. É. Olha, a gente lê, tá? Porque a gente teve pesquisa na internet. Eu sou capitã tenente, chefe do departamento de ciência e tecnologia da Marinha. Parece bom. Parece uma pessoa legal. Parece que está muitos dados para rolar, né? É verdade. A dona dos contatos. Parece bom. Parece bom. E a Alice, ela é prima do Robert Neville. House. É House, justo. Com uma pistola no cara. O House tem uma espada? Não. Por isso eu falei, com o House e com uma esposa. Ok. Ele tem uma bengalinha que pode se transformar na espada. Ele dá da bengalinha, ele tira um sabre. A bengala é um sabre escondido. A bengala, inclusive, tem desenho de chamas. Então parece que eu tô mais rápido. Parece bom. Mais rápido. Quando ele comprou com a bigala com o chão, falou pra você que estou andando mais rápido. Junto com eles chegaram algumas figuras estranhas. Um mexicano, um cabelão comprido, raspado do lado aqui. Tudo cheio de tatuagem, armado com um cutelo. Tá junto com eles. E tá todo mundo em harmonia ali. E é mexicano. Americano. Interessante. Tijuana? O que esses malucos estão fazendo juntos? Espera, mano. Você já viu as fichas que tem, cara? Que engraçado as fichas prontas. É proibido ter mexicano. Do nada começa um apocalipse zumbi, aparece até mexicano em dourado. Esses mexicanos loucos, ticana, menina. Esse não é o pior. Não, é o pior. Calma. Vai pra agora. Junto tem um cara que a Verônica é muito amiga dele, porque ela trata dele mensalmente, ele vai lá pra consultá-la, né? Pra gastar dinheiro comigo. Gastar dinheiro com ela. Porque ele participou de guerras, ele ficou meio traumatizado, né? Então, ele tem uma disciplina militar, ele, pra ter certeza que ele tá bem, vai todo mês lá deitar no divã da Verônica. Ele é um soldado já de idade avançada, além dos... beirando 50 anos, né? Cabelo ainda cortado em estilo militar, armado com uma pistola, e ele se autodenomina Tio Sam. Vocês assistiram... como é que é o nome do filme? Oh, meu Deus. Não, esse filme é osso. Kick-Ass 2. Sim. O papel do Jim Carrey. É esse cara. É esse cara. Tem um tá. Filme que se baseou em um personagem show. E aí o melhor de todos é uma moça que tá junto com vocês. Uma moça. Tá? Ela fala pouquíssimo do português. Né? Tipo, ela fala... obrigado, não e sim, basicamente. Duas semanas. Tá? Ela tem um cabelo raspado, uma AK-47 na mão direita. Ela não precisa falar mais, ela não precisa falar então. Se ela tem uma AK. Se ela tem uma AK, se ela apontar pra mim, eu faço. Você só... e uma prótese metálica extremamente elaborada no lugar do braço esquerdo. Inclusive tem alguns movimentos rudimentares. E ela é. De onde que ela veio? E ela é de Israel, do exército israelense. Mano, só tem nego do exército. Pela, mexicano agora tá com meu pauzinho. Tranquilo, mexicano. Mexicano com cutela passa a ser tranquilo. Não, é que você não ouviu a história do porquê que ela veio pra cá. Conta a história do porquê que ela veio pro Brasil. Não, a história que ela veio pro Brasil é super sinistra. Ela casou com um cristão, a família não queria, mataram o cara, só que ela tava grávida, ela deu à luz, a família roubou o filho. Mandou pra um lugar que nem ela sabe. Mandou pra um lugar que ela não sabe que é. Ela desconfia que o filho tá no Brasil, ela veio procurar o filho no Brasil. Com uma cara. Em Araraquara, hein? Tinha acabado de desembarcar em Araraquara atrás do filho. Ela anda com uma AK-47 debaixo do turbante. E o brasileiro vai. Não mexe. Eu realmente quero saber como passou uma cacete. Se você colocar um braço pra não mexer, não tem por que você colocar um braço, né, meu parça? É, você só vai dar mais coisa pro zumbi te segurar. Vai ser mais pesado, né, velho? Eu não vou colocar um braço aqui pra dar um chance. O bagulho mexe, você vai pular o muro em rosca na cerca, você já fica mais rápido, tá trolando? Roscar o braço mecânico na cerca elétrica. É que é carro só por fora, dentro do cantinho, as roscas não tomam água. Você vai correr parecendo uma pipa, pensa. Não dá, não dá. Tem que ter osso. Uma pipa com a rabiola torta, né? É osso. É, mas não tem só isso no grupo. Além disso, existem dois cachorros, um gato, um gatinho, uma criança, a mãe da Blair. A minha avó, mas eu matei. A avó Blair. Ah, você matou a sua avó. Da Blair, é, porque faleceu. Tipo, aconteceu coisas que fizeram ela matar a véia. A véia, ela já tava, um ela tava meio morta. Também. E tem um cara amarrado, infectado. Que mordeu o outro ali, ninguém quis cortar a mão dele. Mordeu o braço dele. Acharam ele tá com o braço ruim empachado. De ter dado a ideia de cortar o braço. Ele tá com o braço empachado. Ficou bravo, ninguém vai cortar meu braço não. Fui infectado aqui, foda-se. E esse cara foi levado pra dentro da casa, da chácara. Inclusive uma casa que tem 9 quartos. Porque o cara, pelo que ele tinha visto, não estava infectado. E ele foi levado pra dentro todo amarrado. Ele já mordeu o cara. Ele tá amarrado e fica... E agora ele está transferido pro quarto VIP. Eu acho que o mínimo que ele a gente tá deve insano. Falar com ele o é aspecto pra ele dele fazer é de uma pessoa periodicamente. Mas tá, ele tem dia. Quanto tempo tá leva? Assim, todo dia de manhã ele vai. Bactéria é um vírus, tá tipo, que entra aqui, chegar aqui. Quanto tempo leva? Uma forte. Hã? Uma forte. Não, pode ser uma forte. A mais forte que você conhece. Quanto tempo leva pra sair daqui e chegar aqui? Você não tomar uma mordida aqui, tá. De um cachorro se aqui. Se você se contaminar, demora uns 8 horas. Pra ela incubar dentro de você. Mas ela incuba no lugar ou ela não, vai pro corpo? Incubar é pegar você inteiro. 8 horas você pegar é incuba. Aí cortou o braço, adiantava. Dava na certo. Na hora não tava, tá vendo? Então, se o vírus cai da corrente sanguínea, adianta? Vocês deviam ter cortado, então. Se o vírus cai da corrente sanguínea, adiantaria? Não. De cortar na hora, não? Não adianta? Não, porque ele tá na corrente sanguínea. Mas cai na corrente sanguínea e faz assim... É isso que acontece. Você já viu os caras? Você viu o novo caiu trailer aqui, do Power Ranger? Caiu, do tomei Power uma mordida de um cachorro aqui. Raivoso, se eu meter um cutelo aqui, vai, já tô aqui, tem um veneninho aqui, do cachorrinho. Se pegou nosso, na contaminha, vai. Vai. É, já mais é. Mais saúde de ferro aí, que parece que é bom nesse jogo. Saúde já... Foi assim, ó, coração lerdo, Coração nerd é uma boa, mano. Mas, ó, coisa boa pra você colocar. Nerd. Nerd é apelão pra caralho. Por que nerd é apelão? Ah, porque nerd. Você fala qualquer coisa, só nerd. Você conhece tudo, velho. Não, depende. Pra dirigir o caminhão, o nerd não ajudou, não. É, exato. Ah, mas parece que pra dirigir o caminhão, o nerd ajudou. Reflexos ninjas é escroto também. Reflexos ninjas é apelão. Para de fazer como, filha da mãe. É. Prevalente. Mano, se você fizer um cara foi nerd prevalente, confiante. Com reflexos ninjas e prevalente, velho, você faz... Eu posso escrever qualquer característica que eu quiser aqui? Você não queria criar você cara, mesmo? Cara, depois do braço metálico. Eu tô colocando minhas paradas, mas o problema de você criar você atleta mesmo nato. É que de 15... É o único que eu menti, gente, é que eu preciso correr um pouquinho, né? No jogo. Não, mas ó, pensa mas, assim. Mas ó, eu faço Muay Thai, eu faço Jiu-Jitsu, eu corro. Hoje isso é um atleta nato, cara. Se você for pensar em 15 características suas, se você for fazer o seu personagem, o problema é que 11 são ruins. Então, aí você tem que mentir um pouco, tá ligado? Eu tô alterando um pouco. Coloca o mesmo que a Tamires ali, é marido de aluguel, mano. Outro bagulho é que é o marido de aluguel, mano. Aí eu pergunto pra ela, mas se é marido de aluguel, você tem um consultório, é precisa de psicólogo. Não, tem um é, porque quando eu saio do consultório, eu vou fazer uns concertos. Limpando privada lá. Acho que marido de aluguel. Manjador das paradas. O manjador das paradas é apelão, mano. Ô, coloca aí o coisa que o trama manjador das mano. Paradas. É um nerd que eu manjo das paradas, só que eu não sou lento. Eu manjo, eu simplesmente manjo das paradas. O Trumps colocou lá o negócio, lá coisas que o lobisomem não sabe. Coloca aí coisas que humanos não sabem, mano. Manjador de coisas que humanos não sabem. Eu sou manjador das paradas, filho. Você vai perguntar, Cris, é você? Eu vou falar isso aqui, mas por como é que sabe? Manjador das paradas, eu manjo. Acontece. Você não me deu essa liberdade? Eu só quero que você defina paradas. Vai no banheiro? Tudo, paradas. Rola. Tudo. Paradas. Defina uma coisa que não é paradas. Essa é a pergunta andantes. Que eu devolvo. Hã? Andantes. Andantes é parada, velho. Andantes mortos. Parada. Walking Dead. É uma parada, é. Não, são andantes. Não mano, são paradas. Parada pra mim é algo que acontece durante um tipo de evento. Então vou pôr manjador das coisas, então. Manjador das coisas. Manjador das paradas. A famosa enciclopédia humana. Isso, manjador das paradas. É que aqui é mais legal escrever manjador das paradas. Enciclopédia humana. É que manjador fica feio. Se banheiro não vai dar junto, entendeu? Bom. Não, mas é. Manjador das paradas. O cara ganha um dado a mais pra olhar a piroca dos brothers. Piroca dos brother. Mestre do banheirão. Que horror. Que horror. Bom, vamos. Mestre do BD vizinho. Foca. Vocês estão na chácara nesse momento, todos reunidos, tá? O grupo que chegou ali de supetão, que é o dono da chácara, tá, inclusive, né? O Dr. House ali. Eles falaram, vamos buscar umas barras de ferro, alguma coisa assim, na fazenda do lado ali, pra gente fazer uma espécie de um limpa-trilha na frente do caminhão, fazer uma blindagem nele. Foram num dos carros e deu merda. Na fazenda do lado... A gente foi a pé. Foram a pé, tá certo. Foram a pé. Na fazenda do lado tava cheio de zumbis. Inclusive o Maluf zumbi. Eles tiveram que sair correndo, um deles teve que ir de moto ajudar eles. Tiveram que degolar zumbi enquanto o pessoal fugia, né? Uhum. E conseguiram retornar pra chácara em segurança. Tá? Nisso, já passa da hora do almoço, vocês estão lá reunidos. O ser que tá infectado, ele é colocado no canil da chácara, tá? O canil ele tem uma gradinha pra trancar, então o cara ele tá lá trancado, amarrado, boca espumando e tendo espasmos o tempo todo. E detalhe, vocês viram, todo mundo viu, o médico indo até esse cara, pegando seringa ou comprimido? Depende pra que é. Dopagem. Ah, seringa, certeza. Pegando uma seringa, injetando um medicamento no cara pra dopar o cara. Pegando outra seringa, injetando em si mesmo e dando aquela relaxada em seguida. E mesmo dopado, o cara ele continua lá agitado. Não, pra mim é comprimido. Pra ele é seringa. Pra você é comprimido? Comprimido. Ok. Vai a codinha. Cada injeção que ele dá no cara, ele toma dois comprimidos. Proporção tá legal. Bom, nesse momento, tipo assim, umas 2 horas da tarde, vocês já almoçaram, né? Na fazenda ainda tem comida, tá? A chácara tem muros altos, tem cerca elétrica, tem um circuito de cana interna. E ele pega uma câmera pessoal dele, filmadora de mão, uma handcam, e põe filmando as reações do cara lá dentro do canil. Tá? Pra observar o tempo todo o que acontece com ele. E vou pegar a amostra de sangue a cada hora. Cada hora pegar uma amostra de sangue. Pega a sua também. Só pra precaução. Acho que você deve começar a fazer um exame periódico em você pelo menos uma vez por dia de manhã. Eu vou pegar essa amostra de sangue dele pra ir estudando, velho. Tem um quartinho lá meu que deve. Não, tem um quartinho lá de estudo. E eu vou ficar lá o tempo inteiro pegando o sangue dele, analisando. Ela tá confiando, ela tá chutando a coisa dela. O que é? Um microscópio não é uma coisa difícil assim. Não, isso eu tenho. Isso aí eu tenho no caso. Só que eu espero que na minha salinha eu tenha um pouco mais de. Porque eu sou uma pessoa que leva trabalho pra casa. Então. Eu sou Raul. Deve ser, né? Mas você levaria pra casa pra onde você vai pra se refugiar e descansar? Oi? Você levaria isso pra casa onde você vai se refugiar e descansar? Onde eu trabalho sempre tem minha house. Sempre, Jeff. Tá junto lá, tá junto. Ah. Essas coisas a gente levou no carro que... Okay. No meu carro eu tinha um kit de viagem já. Sabe o que aconteceu? Faturamento é algo que você passou de ruim na sua vida. Certo. Tipo um trauma que te marcou muito. Tormento. Alguma coisa aconteceu na sua vida pré-apocalipse zumbi que te deixou com uma sequela, com um trauma. Melancia com farinha. Conheceu o Juninho. Você sofreu bullying dos seus amigos. Isso é pesado, mano. Isso é pesada. Qual que é o seu trauma? Conheceu o Juninho. Inicial. Quais seus traumas? Fala. Eu tenho um aqui de que eu vi uma família sendo inteira morta e comida, com a mãe matando os filhos ainda, e um que eu matei minha própria família também. Gente, e você do não primeiro confiável. É que não. Quando eu era pequeno, meus pais ficavam trancando no quarto sozinho, escuro, sempre brigavam. E isso era sempre descontado em mim, eu acabei criando. Medo do escuro. Criando medo do escuro. Não é? Isso é o trauma dele. Eu não consegui pensar no tormento agora. Condições, eu coloquei joelho direito operado. Não sei se isso é uma condição. É uma condição. Joelho uma condição. Operado. Seu joelho está em recuperação, você não pode fazer esforços muito vigorosos com ele. E né? Insônia. Tipo, quando você pulou o muro, você pulou com cuidadinho. Insônia. É. Você vai ficar cuidando do cara de noite. Eu realmente coloquei minhas condições verdadeiras de Jeffinho. Ok. Insônia é uma boa condição. Perfeito. Isso aí. Tá, fechou aí? Beleza? Eu acho que fechou. Tranquilo, você vai completando devagarinho. Beleza. Tem só mais uma coisa que faltou explicar pra você. Convicção. Convicção. Toda vez que você for rolar dados, você pode vir e gastar pontos de convicção pra adicionar dadinhos. Com suas forças de vontade. Cada hora que você ficar fazendo uma coisa que é edificante pro teu personagem... Recupera. Olha que maldosa. Ela pensou, tipo, ficar uma hora comendo melancia com farinha. Não, pior que eu pensei, ficar jogando RPG, mano. Ficar uma hora jogando RPG, você recupera uma bolinha de convicção. Eu tô estudando lá o vídeo. Entendeu? Você chegou num local que tá cercado, um galpão cercado de zumbis. Fodeu, vou morrer. Aí você vira pro mestre e fala, mestre, eu vou gastar umas bolinhas de convicção, porque eu vi uma porta lá no fundo que ninguém percebeu que estava aberta, eu vou fugir por aquela porta. Aí você negocia com o mestre, né, ó, gasta uma bola aqui, não, muito fácil, duas bolinhas. Você risca mais duas bolinhas de convicção e você consegue alterar a cena. Mano, isso é muito apelão convicção, velho. Por que você acha que eu vou abrir dado? Quando eles foram entrar na fábrica de remédios, tava lotada de zumbis. Aí ela gastou... Três. Não, né? Tinha zumbi. Não tinha mais zumbi. Eles chegaram. Porque tava na parte ali. Mas de aí carnaval. Tinha uma meia dúzia de zumbizinhos lá pro fundo e eu devolvi uma bolinha pra ela depois. O cara brotou zumbi. É porque não tinha. Só tinha. É, não era pra ter. Né? Ele fala. Precisamos de um refúgio. Ele fala: bom, eu tenho uma chácara que fica entre. No caminho pra Barra Bonita. Eu levantei as duas, assim, né? Eu tenho uma chácara ali. Assim, que é um local relativamente seguro. Né? Tô gastando aqui três bolinhas de convicção. E aí, ganhou o local onde vocês estão agora. Entendeu? Fechou. Tem uma outra coisa. Toda vez que você enfrentar uma situação extremamente traumática, geralmente uma coisa que confronta os seus tormentos, por exemplo, pode fazer rave aí? Se a Blair ficar presa em algum local completamente escuro, vai ter que fazer uma rolagem. de dados. E se fracassar nessa rolagem de dados, pode adquirir um tormento novo, uma condição específica que represente o estado psicológico que ela esteja, né? E falhando esse teste, você vai perder permanentemente pontos de convicção. Permanentemente? Permanentemente. Já era? Já era. Se você zerar sua barrinha de convicção, enlouqueceu. Tá? É assim que funciona. Pra você não perder esses pontos de convicção, você pode falar, não, solta as pregas, desmaiei. Né? Tô inconsciente, tô histérica, gritando feito louca, saindo correndo. Dá pra fazer esse tipo de coisa. Sim, pra não, pra não, arriscar, não perder a convicção permanentemente. Meto louco, desmaiei, bum. O Juninho desmaiou na sessão passada. Ele foi e matou a própria avó. E por falar nisso, eu esqueci de falar, eu tenho uma característica que chama meter o louco. Que é quando eu faço uma coisa meio maluca. Certo. Beleza? Uhum. Meter o louco, eu botei aqui. Isso pode te ajudar ou te prejudicar com a situação. Tá. Oi? O irmão falou, preciso da sua ajuda lá porque a luz tá piscando, você tem que arrumar o rolê. O que tá acontecendo aí, irmão? Oi? Chama um eletricista, cara. Já estou fazendo isso. Já estou fazendo isso. Bom, de hora em hora, então, vocês veem o Robert indo até o cara lá no fundo da casa, no canil. O cara tá amarrado ainda. Quando ele chega perto, o cara vira querendo morder ele o tempo todo. Me sinto menos mal agora por ter... O cara agora tá mordido dele. Ah, é? É, quando o cara mordeu ele, ele meteu o bisturi na mandíbula do cara pro cara abrir a boca. Funcionou. Funcionou. De hora em hora ele vai lá, colhe uma amostra de sangue, vai e se tranca num quarto pra fazer umas análises daquilo. E nesse quarto ele fica trancado sozinho, vocês não sabem o que está acontecendo lá dentro. O cara se drogando, meu Deus. Se drogando infinitamente. Eu saio só de cueca. Detalhe, a condição do cara, vocês vão vendo, eventualmente vocês passam por lá pra olhar, a condição do cara ela vai visivelmente piorando. A piora dele é gradativa e é muito rápido. Consigo fazer. Eu quero ver como ele reage a algumas coisas. Que tipo de coisa? Consegue fazer o quê? Jogar carne crua na boca dele, assim, se ele come, como é que ele fica. Pode. Tudo na vida da câmera, tá? É, pode ser. Ok. Né? Tipo, joga um vegetal ali. Entendeu? Você joga um vegetal. É. Tá, você joga um vegetal na boca dele, ele tá lá, amarrado. Você chega perto dele. E fica se mexendo assim, tentando sair das amarras pra te morder. Você joga o vegetal, ele parece não perceber a chegada do vegetal, como se ele fosse cego, surdo, alguma coisa assim. O vegetal cai na boca dele e... fica mastigando o vegetal ali, tritura o vegetal inteiro. Vamos supor que você jogou uma cenoura ou uma batata. Ele tritura aquilo com uma voracidade tremenda, né? Mas gospe tudo pra fora. Ele vai triturando, o negócio vai caindo assim pra fora da boca dele, escorrendo assim, junto com uma baba gosmenta, tá? E ele não engole nada. Você falou de carne também. Você joga um pedaço de carne e acontece a mesma coisa. A carne cai dentro da boca dele, fica mastigando a carne e mastigando e cuspindo pra fora. Não engole a carne. A gente vira mesmo, mano. Nossa, carne. Eu vou pegar, vou fazer um cortinho bem pequenininho assim no dedo. Vou ver que a reação dele com o sangue, mano. Exato. Não, tá, pra isso você vai entrar no canil? É, se tu for fazer isso, a gente fica fora do canil. Não, eu faço assim, tipo, dono, sei lá. Você tá achando que é um hidrante, velho? Não, é pra dar uma gotinha. Como é que é o canil, Jeff? Imagina uma casinha de botijão de gás. Uma gradinha. Fechado, uma gradinha na frente. Isso, desse jeito. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte. Tem um potinho. Tem um potinho de água pro cachorro que não tá lá. Tá, eu vou tentar chegar, tipo, em cima... O pessoal tá muito perto? Eu acredito que todos estejam olhando ali os testes da Leona. Quando esse puto entrou, o cachorro saiu? Você viu o cachorro saindo? Eu sei lá, Diego, vou catar uma colher. Quando você entrou na chácara, não tinha nada, cara. Não tinha nada, não tinha cachorro. Tá, não tinha ninguém. Mano. E tava tudo trancado. Tudo trancado. Mano, fudeu o cachorro. Solto, o cachorro. Ele vai vir zumbizado. É. Não, o cachorro tá solto aqui dentro dessa... Ô, Jeff, mas peraí. O seu nome é Jeff mesmo? É Jefferson. Tá, pode me chamar de Jé. Você já te viu, né? É que ele fez. Eu tô jogando como Moá. É, não tem como errar no roleplay, né, velho? Não tem como. Então, é só jogar. É o seguinte, contar uma coisa pra você que aconteceu antes da gente sair de Araraquara. Fala comigo. Isso. A gente ficou meio... A gente tava passando em frente a um... Ela é bonita? Você é bonita? É. Você é mais bonita, mas é uma coisa bonita. Bom, eu tô olhando pra ela, mas é de boa, viu? É nóis. É sacado, ainda é nóis. Ainda é nóis, ainda é nóis. A gente tava passando em frente ao condomínio. Eu mesmo. Ela é bonita? Ela tá vestida tipo a Harlequina agora. Aí depois ele tenta consertar. Ué, a gente passou em frente a essa barbinha aqui. Ah, agora tá osso. Agora eu tô uma pessoa estranha. Passaram em frente da onde? De um condomínio. E um dos cachorros, ele se transformou em um... Um cachorro. Resident Evil, velho. Então, mas não foi isso que preocupou a gente. O que preocupou foi os pombos. Que a gente lembrou que eles também podem ser infectados. Ué, corvo, não era? Você não ia jogar o joguinho lá, os corvinhos não vinham morder o céu? Quantas aves existem no mundo, velho? Fudeu, velho. Só pomba, só pombito é 3 pra 1 no mínimo. Fia, fudeu. Quanto era a proporção que eu falei? Acho que era 75 aves por habitante. É, mas só default. Olha isso. Então, mas a questão é a seguinte. Eu não entendo muito mais. Nossa, infecta barato. Você não tá lá. Não tem. Tem vírus que pega em humano, pega não sei quem, não pega nos outros bichos, não é? Ah, mas tá pegando em cachorro, já pegou em macaco, girafa, elefante. Exato. Já pegou em tudo isso de bicho? Não, isso aí eu tô falando em off, assim, tá ligado? Aqui você. O cara fica testando. Girafa, eu nunca vi uma girafa na minha vida. O cara tá testando a girafa zumbi aqui. Eu falei, como? Não. Agora eu tô falando em off. É que em off lá no outro game era macaco que tava zoado. Calma. Vai chegar macaco aí. É, ó, o bagulho é zoado. Não, mas macaco tudo bem, porque o macaco não é assim? Até agora é mamífero. É, até agora todos os mamíferos. Ela entende todos os mamíferos, mas o Robert parece que tem uma informação relevante sobre isso. É, mas a gente. Corda. A gente tá longe. Mas ele tá longe. É, ele não tá. Eu tô pesquisando aqui. Você vai falar comigo lá? O negócio é o seguinte, Jeff. É, pessoal, vocês podem se afastar um pouquinho desse rapaz aí, desse monstrinho, hein? Vou fazer um testezinho. Que teste? Fiquem aqui chamando a atenção dele que eu vou fazer um negócio. Como é que é? Dá pra eu tentar subir em cima de onde ele tá? 1,5 metro de altura, concreto, 1 metro de largura. Mas vai quebrar esse concreto aí que você não, tá. Não, pisar nas pontinhas, né, filho? Não, louco, tá mano. Não é uma laje de concreto. É um canilzinho bem feito. Eu vou tentar fazer isso, tipo, saio pela lateral, ou se tiver até pelo muro, se eu conseguir subir pelo muro, eu quero subir lá sem ele me ver. Essa é a ideia, eu consigo fazer isso? Ah, mesmo assim ainda resiste. Sem ele me ver, quer que eu jogue umas paradas aqui? Você vai jogar então um teste relativo à furtividade. O que você tem de característica que vai te ajudar? Mestre caçador, vivido. Mestre caçador? Caçador. Não, eu vou fazer o meu personagem. Mestre, o que você faz? Ô, filho, eu caço no sítio, filho. Eu caço servo no sítio. 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tá tirando, mestre caçador de lobisomem. 6 horas da manhã. Atirador de chumbi, você colocou atirador de chumbi? Não, já tem aqui, ó. Atleta nato, conta, tira. Quem tira o alto é da bala. Atleta nato, mas tem que ser caçador. A bala, tiro não. Vai lá. Continua. Vivido. Hábil. Hábil. Virtuoso e sagaz, eu não sei. Eu tô em dúvida entre essas duas. Qual das duas você escolhe? É, não, na verdade eu coloquei as duas. Você não tem característica ruim do seu personagem? Virtuoso eu acho que não, mas o sagaz sim. Sagaz sim. Seria tipo uma astúcia pra escolher o melhor caminho. Eu não sei, me falaram que eu ia fazer característica boa. Calma. Sortudo. Sortudo. Por que é sortudo ainda? Atleta nato. De novo? De novo? Não, não botei atleta nato ainda. Certeza? Botei, ó, mestre caçador. Ok. Isso aí. É isso aí. Calma. Oh. Você é um cara que gosta de meter o louco. Furtividade do escambau. Furtividade do cacete. Eu gosto de meter o louco. Você ganha um dado também porque você só come melancia e farinha, cara. Isso te ajuda. Já ajuda. O menino não tem muita força pra fazer. Jé, eu preciso de... Eu quero 2 sucessos pra você conseguir subir lá sem o cara te ver. Tá aí, moleque. 2 sucessos. 2 sucessos. É, sucessos. Certinho. Hã? Um cancela. Ô, não brinca. Todo número par é um sucesso. Se você tira um 6, você vai rerolar outro. Opa, outro 6, rola o outro. Aí você vai acumulando sucessos. Cada característica positiva te dá um dado, cada característica negativa te tira um dado. Mas eu acho que assim não. Tá. Você vai pela. O canil ele fica colado na casa. Colado na casa, Ariel? Colado na parede. Colado na parede da casa. Na parede externa. Claro, você vai ficar latindo do lado do seu quarto. Tudo bem. Colado no muro, você vai, sobe no muro, dá uma olhada ao redor nas chácaras vizinhas, tá? Tudo parece estar tranquilo. Vai penduradinho no muro ali, tipo o Vega pendurado na gradinha. Sim. Né? E silenciosamente você põe um pé após o outro sobre a laje de concreto ali. Agora que vem a bosta. E todo mundo tá ali ao redor do cara, o cara tentando comer todo mundo ali. E aí todo mundo vai se afastando lentamente. E o cara... Conforme todo mundo vai se afastando, você percebe o seguinte. Quando as pessoas saem de perto dele, chegam a uma certa distância dele, tá? Você percebe que diminui o ritmo do dele. Tá? Diminui. Ele fica o tempo todo ainda ali se mexendo. De vez em quando ele solta um grunhido, um desses rosnados estranhos, tá? Mas o ritmo disso, a frequência disso diminui bastante. Vou pegar... Tem algum tipo de cerca? É cerca elétrica. Mas tá desligado porque eu desliguei. Sim. Beleza. Beleza. Eu religuei. Você fez a barba? Eu sem barba cortadinha, cabelo cortadinho. Vou botar o dedo no fio e vou fazer assim. Pra dar um cortinho. Ok. E vou... Não vou pôr na boca dele, eu vou aproximando. Vou pingando sangue assim perto, em cima ainda, pra ver se. Eu quero. A ideia é ver se ele sente o cheiro da parada. Sentir o cheiro. Tá. Esse é o teste. Ele continua mantendo o mesmo ritmo dos grunhidos dele. O sangue parece que. Diferente. Ele não percebeu ou ele não é traído por isso. Tipo, fez uma pocinha ali, eu vou empurrar pra cair lá dentro. Caramba, você tá com hemorragia grave, hein? Assim, ó, eu faço assim, caiu umas gotinhas, eu pego e faço assim, ó. Empurra e esmaja, assim, volta de sangue. É. Mas chama o Tamiri, chama o Tamiri, precisa assim? De sangue aqui, ó. Não, é porque eu não quero desperdiçar o sangue que já tá aqui, né? Eu não quero ficar dando sangue de graça, eu vou fazer assim. Sério, Gê. Ou eu não vou ficar desperdiçando sangue, né, velho? Que vampiro, apaga o sangue. Ô, Gê, é concreto. É, você faz assim, você faz. Então faz assim, pra pingar, tipo, na frente, do bem mais perto dele. Pingar assim, na frente da jaulinha, isso. Né? Começa a cair algumas gotinhas e ele continua lá. Você tá olhando pra ele? Não, eu tô dele? Assim, ó. Ou tá só ouvindo? Não, eu tô tipo na beirinha, tô fazendo assim, ó. Você tá olhando ouvindo, ele? Não. Não, você não tá. Não tô olhando. Sem olhar ele. Sem olhar. Você continua escutando ele, mantendo o mesmo ritmo. Agora eu vou só dar um... bizu, assim, ó. Com cautela, claro. Não vou botar a cara lá pra ele me dar uma mordida, né? Pelo amor de Deus! Quando você põe a cabeça assim, você toma um susto. Porque ele tá lá... Depois, de repente, ele faz e pula pra cima, assim, tá? Quando ele dá um pulo, assim, pra cima, ele tá todo amarrado, todo com faixas ali. O que vocês tinham usado pra amarrar ele mesmo? Não lembro. Cinta de contenção, da ambulância. É, a cinta da ambulância usaram pra amarrar ele, tá? Ele tá amarrado, assim, e ele dá um pulo com o corpo dele pula um tanto assim do solo. Caralho! E ele pula pro alto, abocanhando em direção ao céu, em direção a você. Mas quando você põe a cabeça... Quando você põe a cabeça assim, ele não vira a cabeça na sua direção. Ele fica tentando pular pra cima. O cara tem visão de raio-x, fodeu. Não, tem visão de teria pulado ali faz tempo. E ele tá tipo assim. Assim. Você no teto aqui e ele querendo catar aqui assim. Caralho. O cara tem radar aí no cu, cara. Mas é porque ele viu você. Não, ele não me viu. Ele não virou a cabeça na direção. Ele não me viu em nenhum momento. Eu fiz assim, pegou lá em cima. E eu tava tipo aqui, ó. Minha cabeça tava tipo aqui. Ele fez assim. E aí você deduz o seguinte. Ele tava aqui assim, ó. Pulava. Pulava pra tentar pegar você no alto. Mesmo sem te ver. Essa música tá dando... Mesmo antes de eu me cortar, então. Mesmo antes de você se cortar. Beleza. Não foi o seu sangue que atraiu. Eu volto assim, pelo muro, desço. Ó, não é sangue, não vai, é você vai se, como que você vai se afastar pra ir em direção à galera? Não, eu tô assim, eu vou fazer assim. Viro de costas, boto a cabeça na outra chácara, dou uma olhada, se eu ver uma coisa. Se eu não ver nada, eu subo no muro. Subo no muro. Dessa vez eu vou subir no muro, tá bom? Meteorolouco, agora eu vou pegar um dadinho de meteorolouco. Ok. Meteorolouco e vou ver se eu vejo esse cachorro mordido que tá aí sorto. Porque esse cachorro tá aí, vai dar uma mordida na minha bunda, fi. É porque é fácil acertar, né? Então. Exato. Se ele jogar pra mordida no se ele morder rato. Pra qualquer lado, ele acerta, tá ligado? Vou dar assim e vou ver se eu vejo alguma coisa meio destruída, que pode ter sido um dog, algum buraco. Então, uma coisa destruída. Esses dogs aí são meio vagabundo aí, esses danados. Não, você olha na chácara de trás ali, na chácara dele. Tá normal, a chácara é um gramadão, tá? uma casa no meio do terreno, piscina. A frente do terreno lá você não consegue enxergar, mas você não vê rastro do cachorro, você não vê cavucado, nada do gênero. Beleza, só me afasto. E eu vou reparando se eu consigo escutar, ver se ele tá fazendo a mesma coisa. Conforme eu me movo pra cá, se ele tá, tipo, em vez de ficar fazendo assim, se ele tá fazendo assim. Ah, era isso que eu queria de você. Conforme você vai se afastando assim, ó, tipo, a casa dele tá aqui, você vai se afastando assim, indo pra frente, em direção à casa, em direção do tal pessoal aqui. E aí você olha lá na casinha dele, tá? Você vê que ele tá virando o rosto assim, ó. Pra minha direção. Pra sua direção. Beleza, ele sente meu cheiro. É, eu já sei o que é. Toma um banho, filho da puta. Desço. Eu desço e de boa. Ok. Vocês descem e se juntam. Vou até a minha namorada na ocasião, tá bom? Ok. Na hora que eu chegar lá, vou trocar. Na ocasião? Peraí, como assim na ocasião? Na hora que eu descer. Você tá querendo trocar por ela, é? Então, é que ela é bonita, né? Mas ela não sabe disso, a Elisa não sabe disso. Tá bom, gente? Que eu acho isso aí. Pois você não sabe disso, tá? Você não sabe disso. Tá, explica pra ela. Ela sabe isso só fora do jogo, não fora dentro. Do jogo, você sabe. Dentro do jogo, você não pode fazer isso. Essa informação contra mim, tá bom? Obrigado. Mas fora do jogo, chega em casa. Bom jeito, relaxa. Ah, então você quer a Maia, então? Conheço. Conheço. Uma história de zumbi, eu tô preocupada que você quer outra. É. Só quero me salvar. A primeira oportunidade, Robert, que ela quiser, ela vai atrasar sangue, os zumbis. Você começa a fazer as primeiras análises do sangue dele. Inalterado. E aí as outras? Segunda amostra, terceira amostra, quarta amostra. Dele? Não tem alteração nenhuma? Inalterado. Nenhuma alteração? Nenhuma infecção virótica pelo vírus Cerberus. É vírus? Fudeu, então, mano. O vírus também tem reflexos ninja. Eu tava pensando, cara. Fudeu. Eu quero ainda pensar o que tá fazendo. Se não, o Cerberus, o que tá transformando ele? Ou o que o Cerberus pode ter se transformado pra não ser um vírus, eu não tô achando no sangue. Tá, joga um teste relativo a conhecimento de medicina, que eu te falo. Eu acho que você não tá lá, né? Mas vai lá, entra na salinha lá, mete o louco. É, mete o louco, entra na salinha. Meter o louco? Alguém disse meter o louco? Ah, os caras tentaram meter o louco pra amanhã, falando que não queria ter RPG amanhã, mano. Não, o Jéssica falou pra ter RPG amanhã. Nerd não, conta. Os caras falaram, não vai ter RPG amanhã, nerd não conta. Tá louco? Tô perguntando. Não, mano, quem tá já aí? Aqui pro Lemão que vai fazer o RPG. Tá aberto. Nerd conta. Que foi? Que ela marcou? Pode jogar você também. Não, ela vai fazer o Tony. Quando ele te atualiza das informações, você pode jogar. Quanto sucesso? Como é que era um guarda-mesa? Não reservam? Olha. Conta lá pra um garçom sentado na mesa, mano. Com dois sucessos, eu te dou uma dica. Ô, Jeff, posso mudar uma das minhas habilidades aqui? Pode, fica à vontade. Com três sucessos, eu te digo o que tá acontecendo. Vou tirar o virtuoso, vou deixar o sagaz. Quatro sucessos. Contato, você tem quatro sinais. Quatro sucessos, gente. Quatro sucessos. Parece que o Bento se não entende. Você pegou uma pra mim? Ah! Ajuda dela. Cinco sucessos. Cinco sucessos. E eu tive dois. Parece dois que sucessos. Eu sou um bom médico. É. Pelo menos é uma coisa, né? Mas, pô, tem que servir pra algo. Você suspeita do seguinte, Alice. Esse cara, ele pode estar com algum problema mental, alguma coisa do gênero. Não é uma infecção que ele tá tendo. Ele não tá contaminado pelo vírus, de fato. Ele pode estar com algum problema mental, simplesmente isso. O Tom tá fazendo isso, você também. Ou... Mas peraí. Ou... Pera você, deixa eu... Ou... Esse vírus, ele sofre mutações muito mais rápidas do que foi dito pra vocês. E esse vírus, ele já tá camuflado na corrente sanguínea dele. Esse vírus não E aí o Robert levanta uma terceira hipótese. O médico agora vai falar. Uma terceira hipótese, que é importantíssima. Efeito psicossomático. Parece que você tem. Ele tem um ferimento. Provavelmente um ferimento feito por alguém contaminado. Alguém que ele achasse que estivesse contaminado. E ele achou que estava contaminado. E ele ficou contaminado. E essa crença foi tão forte, que ele está manifestando sintomas da doença sem estar contaminado. Isso eu acho que é improvável, Jeff. Improvável. Parece que zumbi também é. Tão improvável quanto zumbi. Não, mas ele não tem visão de raio-x aí do... É isso. Hã? É isso. É isso? É isso. O cara acha que é zumbi e virou zumbi? E virou zumbi. Relonk é isso. É. Eu sou bom, é isso mesmo. É isso. Você até dá um nome pra isso. Ah, então isso é um... Você até dá um nome pra isso. Se tiver um nome à mente, você nomeia isso. Você é o primeiro cientista do mundo a dar um nome a isso. Febre antropofágica. Então, peraí, mas isso daí você falou é a verdade? Então, dá pra ser curado? Teoricamente dá. É, cadê aquela menina que acha que é médica? Ele tá contaminado, mas só mentalmente. Então, Olice, onde tá com a menina que acha que é médica, a Verônica? Eu acho que a Nina vai te bater em off, mano. De verdade. Pior que eu demorei pra entender essa piada. É que ela é psicóloga. E aí o House fica zoando toda hora. Eu vou em psicólogo, vou em psiquiatra. É brincadeira, tá vendo? Eu só assim com todo mundo. Ô, Verônica, vem cá. Pois não? Quando a pessoa tá doente de verdade, mas alguém a gente vai e a gente cura ela. Mas como não. Só é babaca, tá junto, doente, o que a gente faz? Aquele babaca tá... Se você tiver as coisas certas. Não, não tem nada. Você consegue fazer... Como se ele não tem nada? Não tem porra nenhuma. De, sei lá, um tipo de feromônio. Ele tá bem. Ele tá bem? Ele tá bem. Ele acha que é zumbi, por isso ele tá virando zumbi. Dá pra fazer? Sabe aquela coisa que vai com a outra? Sim. É ele. Tipo, você pega um perfume... Uma essência, tipo, essência de homem. Como é que ele faz pra trazer ele de volta aí? É pra curar ele dessa febre antropofágica. Faz a mínima ideia. Fala aí, Ariane. Um álcool de cereal? Não, vou anotar isso aí, que eu vou buscar essas coisas aí, que nós vamos fazer um bagulho da hora agora. Show. Você água. É, eu acho que nós vamos fazer um bagulho da hora agora. Porque assim, ele tá consciente. Já sei, Jeff. Jeff, eu teria uma lista ali com um papelzinho pra anotar uns bagulho ali? Tem. Beleza, já tô anotando. Jeff. Tem post-it de monte. Pelo não, beleza, já pega um. O que eu preciso? Eu vou ter um uma seringa, uma agulha longa pra caralho, cheia de um líquido. Você usa os papel pra rascunhar, hein? Azul. Pra rascunhar. Azul. Fosforescente? Quer ser lá o que? Água com açúcar. Demorou. Boa. Não é hipnose salcanando. É água com açúcar, tá? É, tem alguém perto do cara lá? Quem ficou perto do... do louquinho? Quem tá perto do cara? Quem tá perto do cara? Eu agora, né? Que eu vi, posso... Não, você não pode. Você é feio e bobo, cara de melão. Ô, Jeff, quem tá ali perto do cara? Não, ele é Maia. Maia é linda. Quem tá perto do cara? Quem que tá perto dele? Vocês estão perto dele? Tá perto? Que maneiro. Jeff. Ele manifesta tudo. Eu chego lá, Jeff, falando em planos pro monstro. Tá aqui, ó. Desenvolvi a cura. Só que com certeza vai curar até aquele bocarra de tubarão. Só que 100%, tecendo sangue. Entendendo isso. É, tá trouxa. Tá trouxa. Isso aqui, ó, tecendo sangue do tubarão. Dá certo, enfia nele e injeta. Tecendo sangue do tubarão. Não, do zumbi tubarão, do bocarra. Ih, injeto nele. Injetou nele. Injetou nele. Água com açúcar. É a cura. Água, açúcar e anilina. É a cura. É a cura. Eu chamo isso de placebo. Placebo. E já tem ele. Alguém tá ajudando ele nisso? Mas esse negócio acabou de acontecer. Você já achou a cura? Você é bom mesmo. Eu sou bom, sou House. Eu ia também com ele. É? Hã? Eu e a Verônica também com ele. Vocês duas estão com ele. É, que eu vou lá pro do sol candango. Vai, o quê? Não. A Ariane que mandou. Eu já tô fazendo isso, já tô trabalhando nisso aqui. O Jeff, a gente quer mais forte, mais... Inclusive, esse remédio aqui, em 5 minutos, você tá bom de novo. Eu testei com o Bocarra lá, que quase comigo o carro, em 5 minutos tava bom. Só vê, em 5 minutos, cara, aqui tá ótimo, já tem ele. O que mais? Convençam. Que eu jogo? Não. Ah, blefe, um né? Joga uma lábia no cara aí, vamos ver. Sente o cheiro, corre pra lá, né? Passa livre. Médico? Mas eu não sei se é pelo cheiro. Eu tô passando uma confiança ali na minha cura. Eu acho que é. Tá, ok. Hormônios. Mas por que ele tá lá? Eu fico confiante. Ele falou, nossa, primo, você é demais. Parabéns. Pega mais um dado. Mais um dado. Ele é mais do que, né? Ajudando pensando na mente do cara. Nossa, a gente vai conseguir salvar ele. Ele que a gente achou lá na... A gente vai salvar na Santa Cruz. Eu sou famoso por ser um bom infectologista, então seria plausível encontrar a cura. Eu sou o Dr. House, todo mundo conhece. Sou um excelente infectologista. Você é famoso? Eu sou o Dr. House. Mas é tipo... O equivalente. Mas você tem famoso aí? Não. Fusão. Quem eu posso mais usar? Arrogante? Não. Então vai ser esses quatro aqui mesmo. Convicção? Preciso de quantos, Tató? É, Eu acho que arrogante você tira um, porque você não mentiria falando. Três sucessos. Fazer algo que você não consegue fazer. Arrogante? A primeira coisa que ele faria é ser mentir. Socorrista de guerra. O cara, meio corpo. Tá bem, você vai sobreviver. Tamo junto. Fica tranquilo, vamos lá. O cara tá aqui. Vamos lá, campeão! Pá! Cirurgião de emergência. Tranquilo, seu carro tá em ordem. Mas não nem perfurou você. Fica, respira. Porque sempre você pode sobreviver sem o baço. É normal isso. Mas é, o problema das pessoas é quando elas veem uma chance, elas vêm. Antes disso é de buenas. Pô, agora seis. Vai lá, vai lá. É. Vai lá, deixa eu ver a consequência aqui se você falhar nisso. Você não gastou convicção, mano? Seis dados, era. Você tá de brincadeira? Seis dados? E você não tirou três sucessos? Eu não tirei três sucessos com sete dados. Gasta convicção. Vou gastar um, dois, vai. Dois? Gasta convicção, mas vamos só então. Não, eu tô reclamando de dois que é pouco. Ah, não, dois tá ótimo. Gasta mais, olha. Você sabe que vai sair dois ímpar. Não vai sair sucesso, olha. Eu avisei que não ia sair, eu falei que ia sair dois ímpar, velho. Eu falei, quer saber? Então você esquece, cara. É, só mais um. Quer ver que vai sair quatro ímpar? Vai, gente. Você só precisava de jogar um dado separado que você vai ver, ó. Pronto. Só precisava de um. Pronto, deu sete sucessos. Cara, você gastou 4 pontos de convicção. 6. 6 de balada. Eita porra. Limada, limada. É a famosa limada. Você vem só aqui, ó. É limanova, é limanova. É, só vai fazer. Vem aqui, ó. Agora que o cara vê, tá devendo ponto de convicção no mercado. Isso é louco. Tá em falta, né? Tenso. Tá procurando, convicção, Robert vai, ele injeta o líquido azul na veia do infectado. Tá? Fica falando, não, eu vou salvar ele porque eu descobri a cura, né? Eu testei isso no boca de tubarão, lá deu certo, o cara em seguida foi, né? E o cara tentando abocanhar ele, ele vai, pega uma outra dose, não, com uma segunda dose, vai, injeta mais uma dose. A Verônica fica lá dando incentivo, a Alice também dando incentivo pro Robert, não, vai dar certo, vai dar certo. Começa a escorrer um suor assim na testa do Robert, e aí vocês notam o seguinte, o cara ele tá, vai injetando líquido nele, ele começa a parar de se mexer. Não faz, né? Melhor que a hipnose. E aí ele fica só tendo uns tremeliques assim. Pra que a hipnose tem que fazer? Vai acalmando, acalmando, acalmando, acalmando. E aí ele, de repente, ele fecha os olhos. E adormece. Adormeceu? Tira lá. Tá vendo? Até quando é idiotice, a gente cura até com medicina, tá vendo? Agora uma pergunta. Quanto de tranquilizante você injetou nele? No dia anterior só a gente tem tranquilizante, já tem uma quantidade, lembra que eu falei, suficiente para dopá-lo, quase matá-lo. Mataram no quase. Ai, fudeu, viado. Par. É ou bom, ímpar, é ruim. Não, você já tá me zoando, hein? Matou o cara! Engraçado. Eu acho que eu vou isso, velho. Então joga você. Porque, meu, eu sei dosar. Então, ó, médico, cirurgião de emergência, socorrista de guerra. Não. É um dado sorte. É um dado só. Não, você tá me zoando que é 50% de chance. Beleza. Par 6. Ok. Enrola esses 6 aí. Outro 6, enrola esses 6 aí. 3. Oh. Que? Que? Não? Que? Ah, bom, ok. Ele tirou 5 pares. Ele volta, ele cai num sono profundo. Tipo, esse cara é igual aquela vez. Isso é um médico ou é Jesus? Aquela vez que tirou, acho que 6, 10 seguidos, né, mano? Foi o quê? Foram 4, 10 seguidos. Ele adormece, você vê a respiração dele ficar instável. De 5 em 5 anos, o fenômeno desse acontece. Tá? Ele vai retornando ao normal. A cor dele vai retornando à cor normal, certo? Você vai, ganha um pouco de coragem, põe a mão assim na testa dele. Você percebe a temperatura dele, a febre que ele tinha, baixando gradativamente. Vou ter mais aula que você. É? Não era possível. Cadê a enfermeira? É assim que eu faço. Agora você tá mais tranquilinho da mordida que você tomou? Não, eu já tava tranquilo. É, sei. Via tá, meu. O cara virando zumbi sem estar infectado, tô tranquilíssimo. Sabe por quê, Diana? Se fosse assim... Não tem contaminação. Se fosse os caras tomam aqui, eu tava fodido também. Mas, ou seja, qualquer um de vocês pode adquirir esses sintomas. Se eu tiver essas paradas aqui. Jeff, você falou. O que você precisa pra fazer isso? Eu só vou cair depois. Tá tranquilo, tá favorável. Banheiro, droga, descansar. Recupera a convicção. Tô com algumas horas relaxando depois dessa, cara. Ok. É, eu vou ir lá mexer no caminhão. É só isso que você mexer no caminhão, vou fazer o que no caminhão? Vou dar uma olhada no motor, como que tá. Vou tentar. Vou dar aquele geralzão. Bom, vocês tinham um tanque cheio no caminhão, certo? Não, até não. Ali dourado. O médico. Tem como com ter carga, tudo. Quanto gastaria um caminhão? Eu não tenho noção de caminhão. Quantos quilômetros são? Daqui até dourado? Até Bauru é 130. Até Bauru 130, já o dá acho que 80 km. Dá uns 40 km, 40, 50 km. É diesel o caminhão? Diesel. Quantos litros que tem no coisa dele mais ou menos? Não faço ideia. Bom, tá. 40 km no diesel. Minha de um fonte caminhão, de era caminhão baú? Aqueles caminhões em baú? Em baú. Ah, 40 km ele vai gastar mais ou menos uns dois tanques. Louco! É que não, ele gasta um quinto do tanque. Um quinto do tanque? Nossa, então tá tranquilo. É sossegado, não gasta tanto assim. O tanque tá quase cheio aí. A não ser que for aquele caminhão baú velho que mais fuma do que anda, sabe? Aí é osso. Não, o caminhão até bom. Caminhão bom. Na maioria das vezes são dois tanques de acho que 90 litros, um de cada lado. É, eu sei que o ônibus é 200. Então, tem combustível suficiente para vocês. Esses pequenos, o do meu vocês. Pai lá são dois e 200. Né? Um 200 de um lado, um não, outro. Sem ser de Araraquara, né? É de carga grande. Já o acho que tem, né? Já o tem? Acho que já o tem. Já o é mais próximo? Quanto que faz o diesel por quilômetro? Eu acho que... Depende do caminhão. Acho que pouca coisa mais próximo, mas mais próximo. Um baú, mais de lado que daqui. Ele faz mais ou menos... Dá pra achar essas coisas aqui em farmácia? 10 quilômetros. Hospital, não, farmácia? De 8 a 10 quilômetros do litro. Não, suor, então, qualquer lugar, não é uma suor pra você, filha. O que vocês precisam? Não, é que eu tô conversando com a minha namorada aqui, farmacêutica, que a ideia é, tipo, bolei uma ideia aqui, fazer uma bombinha de... Meu frasquinho Deus. De feromônios. Pra jogar e atrair os zumbis pra lá e sair fora. Xixi de T-Rex. E, tipo, o cara é xixi de T-Rex, exatamente. Xixi de T-Rex, exatamente. E o que vocês precisam pra fazer isso? Eu conversei com ela talvez e ela disse pra mim tenha. Que eu preciso de suor. Isso aí é de boa. Tranquilo. Aí, xixi é fácil. Tranquilo. Álcool de cereal fixador. Você é nerd? Não, ela deve ser. Ah, dessa tá. Parte, ela e é. Se você fosse nerd, você não ia conseguir produzir tanto suor assim. Não, é... Claro que é. Louco, como não? Ô, Jeff, corre 5 minutos. Tá acostumado a só uma bica. Não, você vai produzir um infarto. Você dá uma volta na casa, você espreme com aquele gordo. Sim. Eu tô zoando. Ele é um amor ali. Eu, a maioria das vezes, de quando eu saio do meu quarto, vou até a cozinha, saio da cozinha, volto até o quarto, eu tenho que trocar de roupa. O quê? Tô inteiro suado, velho. Não, você precisa do médico, cara. O Jeff. Você precisa desse médico pra te curar. É a barba. Na banheira, bêbado, tomou remédio e pensando. Uma forma de não distinguir pessoas infectadas reais e pessoas com a febre antropofágica. Quero pensar formas aí de se fazer essa distinção. Certo. Você tá lá e fica lá na banheira de boa, GMS. Vou ficar umas 12 horas. Relaxa. Né? Umas 12 horas. É. Para a convicção. Nossa, ele gastou toda a convicção. É, ele tá sem nada. Que beleza. É, eu tô indo lá mexendo no caminhão também, ver todas essas coisas por causa disso, pra ver se eu recupero um ou dois convicções. Certo, o caminhão, ele tá em ordem, tá, não tem nenhum problema mecânico com ele, vocês não forçaram esse caminhão durante a viagem, nem pra sair lá da fábrica de remédios. Ele tinha antes da gente sair. Ele tá em ordem, tá? Tava dando aquela checada na roda, catar o martelinho de madeira. A única coisa que você nota no caminhão é o seguinte, o óleo dele falta uns 100 km pra vencer. Então, vou procurar óleo por ali, pô, vou trocar óleo, vou ver óleo de câmbio também, vou ver tudo. Uhum. Óleo de freio. O câmbio e freio tá tranquilo, só óleo do motor mesmo que vem assim. Vou dar uma procurada no óleo do freio do caminhão por lá, pra trocar. E já vou também procurando as coisas pra gente fazer o que tinha visto pra fazer lá. Fazer umas barricadas frente, colocar uns rolês. Mas vem se no papelzinho lá. No papelzinho. Já vai lá. É, isso aqui mais cantando, né? É, exato. Agora deixa eu terminar de ver uma. Se eu acho arma, qualquer coisa que dá pra utilizar lá, tô tentando bolar uns negócios. Bolar umas arminhas pra galera. Certo. A gente procurada. Pegou, tipo, uma madeira e encheu de prego. É, vou dar Stranger uma olhada things. Lá. É, tipo isso mesmo. Ok. Bom, tem madeiras ali à vontade, tem... A casa do Dr. Robert é uma casa até certo ponto requintada e luxuosa. Ele possui, ele possui uma lareira na casa. Vou pegar e... um ferrilhão lá, ferrilhão? Não tem, eu não lembro o nome daquilo. Mas tem aquele atiçador. Tem um atiçador e ele tem lenha na casa. Essa linha vocês conseguem utilizar para encher de pregos ali, fazer espinhos. É uma chácara, tem nos fundos tem um quartinho com ferramentas também. Aí vocês conseguem algumas ferramentas para utilizar ali. Ah, eu vou pegar tudo de ferramenta que tiver. Porque você tem alguma plantação na sua casa ou não? Só de maconha, olha lá. Não, no meu tem não. No tem piscina? Tem piscina. Tem piscina, agora, então. Que tipo de ferramenta eu posso usar para ficar zoando a plantação do Maluf? Que tipo de o quê? Ferramenta, não sei. No meu passatempo eu sempre fui a plantação do Maluf, então deve ter alguma coisa disso. tem uma ferramenta boa para foder a plantação do Maluf. Isqueiro. Ah, pera lá. A gente tá aí numa época aí, 2017. Eu tenho um granizinho, eu coloco o veneno e jogo na plantação do cara. Eu tenho, você vê? Não tem. Não vai colar. Sinto muito, campeão. Eu tenho uma última câmera pra fazer reconhecimento. Mas vocês não tem. Não tem. Tá, ok. Tá lá relaxando. Mexendo no caminhão, vocês estão produzindo armas brancas improvisadas pra vocês? Eu tenho uma lancinha feita com tesoura, velho. Com a tesoura. A Alice tá fazendo o que nesse meio tempo? Ao longo do restante desse dia. Hello? Eu preciso... Viu, o zumbi tá com febre antropofágica. Cada bateria velha, amarra aqui do lado, mano. Cada dois fiozinhos, coloca na frente. Relaxando, se drogando. Fazendo armas brancas improvisadas. Não, mas eu tô checando o estado dos veículos. Em como diferenciar quem tá infectado. Fazendo uma pesquisa para diferenciar ele. Certo. Ué, depois que a gente fizer as armas brancas, eu vou caçar esse cachorro filho da puta em todo lugar dessa casa. Jeff, eu tive notícias da minha família, como é que eles estão? Porque vai que ele tá infectado, já passa esse cachorro já. Exato. Você vai conseguir passar esse cachorro? O que você vai fazer? Boa ideia sozinho. Exato. Não. Ah, não, era no seu outro personagem que você tinha. Aqui eu tenho um pânico de réptil. Na casa, você sabe que você tem um laboratório dele. Imagina um bem equipado até. Te usa zumbi, velho. Se você quiser trabalhar nessa ideia de produzir o feromônio, dá também. É que meu cachorro é entre outras coisas. E aí é assim, Elisa. Você tá aberta a fazer o que você quiser. Você fala, eu quero pular o muro ali e deixar a cara do vizinho. Pode dar um. Você pode. Não, mas a minha característica. Óbvio, não vai tem ter uns 30 zumbis lá. Por que você não monta uma fichinha pra você achou? Aqui, ó. Ui, você não tá aqui lá em casa, no quarto B? Falei pra ela que eu pegava. Eu vou estar no laboratório dele. Passar o cartão e já pegar. Ah, tá. Testando, conseguindo fazer mais suor, porque a quantidade do suor não é o necessário. Você vai ficar correndo? Tem uma não, sala mas por aí? Eu vou sintetizar, né? Nada pra sintetizar essas coisas? Depende do Você vai ficar produzindo suor. Tem uma forma mais eficaz de produzir suor do que ficar com a sala. A sala é melhor, velho. Põe na conta na sala. Olha isso aqui. Estou sendo muito divertido. No quinto. Indo pro. Quer dizer. No sexto. Então você tá na sala da Gabi? Também. Ah, é bem essa. Ela é do integral. Eu sou do noturno. Mas a gente se forma juntos. É que noturno são 6 anos. Tá, vamos lá. Vocês dois... Eu vou levar o Jefferson comigo, tá? Não, só o Jefferson. É lógico. Mas você é AK-47? Eu vou deixar a AK-47 porque ela não me entende. É, ela pega a mão biônica dela, psh, arma fraca. É. Leva a chapa. E o cutelo. Vou levar o cutelo e o... Tá, pela ajuda deles vocês vão ter um dado a mais. Vocês não têm um dado a mais, muito bem, tá? Vocês dois vão fazer um teste conjunto. A quantidade de sucessos que vocês tiverem para produzir essas armas improvisadas vai ser a quantidade de armas que vocês vão conseguir produzir. Show. E a qualidade dessas armas. Ok, melhor ainda. Então vamos lá. Certo? Ver o que vocês têm de características aí relacionadas a isso. Eu sou bem concentrada. Eu sou marido de aluguel. Mãe do céu! Limpou privada a vida inteira. Ou seja, gambiarreira. Exato. Eu tenho uma que é improvisadora. Bom. Meu. Não sei. Desertivo, né? Desortivo, pistola. Eu sou nerd. Exato. Ok. Ô, Gé, a Ariane perguntando. Sabe, tá escrito que eu tô. Eu tenho uma pistola. Que pistola eu posso ter? Eu falei, pega uma desertivo. Sabe, Acho que você me devolveu depois, porque é bem caro. Você pode ter, é uma delícia. Você vai dar uma bala na cabeça do zumbi e vai explodir a cabeça do zumbi. Só que... O que é super importante. Na China, vai ouvir. O zumbi na China vai ouvir. O que é super importante explodir a cabeça dos zumbis. Tirar então a fiança. Porque a gente atirou, quando atravessou a bala, o zumbi continuou lá. Ah, é? É, tem que explodir a cabeça. Ela ainda usa... Ele degolou alguns zumbis, a cabeça caiu no chão e a boquinha ficou lá. Então arrancar com o coco dele também não serve. Não, não, um número resolve. Não, é lógico, o corpo... Tem o porquê disso. Mas hoje, você arrancando a cabeça, o corpo para de funcionar, só fica a cabeça lá. É, a cabeça que se dá a volta, né? Já fica lá, que se dá a volta. É, a cabeça é mais... Eu quero tentar arrancar a boca e os braços de um zumbi. Caralho, mas você é o tipo Jack Stripador? Arrancar a boca... O cara tá assistindo muito o The Walking Dead, velho. Não, é literalmente isso que eu quero fazer. Você quer ver a Michonne? É. Quer ver a Michonne? Pensa que o Gé fazia isso, né, normalmente. Ué, se eu tô no apocalipse zumbi, eu lembro da Michonne, a primeira coisa que eu faço, eu paro de carregar as coisas. Deixa que eu descrever pra ele, daquela forma legal que eu descrevo, na hora que ele tá arrancando a boca do zumbi, vamos ver se vai... Então, mano, é pesado. Ainda mais eu, que não gosto de ver sangue. Palhaço, eu tenho que colocar isso na minha ficha. Põe o tormento. Não gosto de ver sangue. Me empresta, mais rapidinho. Oh. Não gosto de sangue. É, mas por que você não gosta de sangue? Não, eu não você gosto. Você tem que colocar um tormento no porquê você não gosta de ver porque sangue. Porque eu tenho medo, velho. Mas por que você tem medo? Porque eu sou Jefinho. Nasci assim, eu vejo minha mãe me cortando, sei lá, um dedo assim, às vezes ela arranca um taio. Eu vejo minha mãe me cortando um dedo. Não, minha cortando ela, cortando o dedo dela. É diferente de você apreciar alguém sangrando. Mas como eu aprendi a ver... É o que difere você da pessoa normal. Você tem prazer nisso. Tem prazer no quê? É tipo. Eu gosto. No quê? Lembra quando a irmã ficou com aquela querida? Eu gostava de tratar dela. Não, de tratar. Ah, sim, mas eu gosto de mexer. Tem gente que sente nojo. É. Eu gosto. Também não. Você tem curiosidade. Mas lembra quando minha irmã ficou com aquela ferida? Você gostaria de ver a ferida nela? Ficar torcendo pra crescer. Mano. Necrosar. Você já assistiu o curso alemão? Não. Mano, tem um tipo de morte que os caras fazem lá que é pesado, velho. Os caras matam quando o cara é traidor, o cara é 4. O negócio é feio. Eles pegam, esquentam uma, no Vikings. Bom, quantos sucessos deu aí de vocês? Uma faca, passam meio da coluna do cara assim pra cortar a pele, tá ligado? Ficar com a faca quente. Demorou, vamos aí. Já ir cauterizando pra não sangrar muito. Que eu te falo o que ele vai falando, vamos lá. Engenhoso, sortudo. Você tem que ter sorte pra fazer uma arma que vai aguentar. Às vezes você pega uma madeira ruim, você vai bater a madeira que é braços, estirar a perna pra baixo e com... Engenhoso, sagaz, tu tem que ser inteligente na hora de escolher a madeira. Chefe departamento de engenharia. Fica aqui assim. Caramba! É, pesado, é porque eu tô fazendo o chefinho na versão um pouquinho acima. Peraí. Mas não é chefe do departamento de engenharia elétrica? Isso. Então tira um dado. Então tira esse dado aí. É, vacilo. Por que você aprende muita coisa de gambiarra? Eu aprendo muita coisa, filho. Fazer armas improvisadas. Ô, louco, mas na hora de apertar um negócio com um alicate, de fazer um bagulho, da engenharia é um engenharia assim, né? Engenheiro, como é que é o nome? A matemática geralista, é engenheiro geralista. Generalista. Isso aí. É um gerador. É por isso que não tá, dicionário ali. Pega o dado de volta. Não tá escrito perito em português. Ó, você tem que entender o seguinte, esse jogo é o jogo do migué. É o jogo do migué, exato. Então vamos lá. Eu tenho aqui, mestre dos equipamentos. Eu tenho aqui perna torta, mas a minha perna é torta, então eu ponho ela assim, meio desgueio. Aí eu consigo travar melhor a arma, né? É assim. É o jogo do Miguel. Mestre dos equipamentos, hábil. Manjador das paradas. Mestre caçador. Vivido também? Ou é tipo o Trump escatando. Eu sou um cara vivido, eu já tive que improvisar uma arma. Coisas que os homens não sabem. Joga aí, Jesito. Uhul! Tudo que for parte. Cara, não tem brincadeira. Tem dois seis. Pera. Três seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vou rerolar o seis. Caramba, três seis, velho. Não sei quanto dá que ele jogou. Mais dois. Então, sete sucessos. Aí, 10 sucessos no total. Mas tem 10 armas. Boa! Vocês fazem 10 armas. Tá? De qualidade 10. Boa! Digamos que essas 10 armas elas têm 10 pontos de munição. Beleza. Tem que usar por 10 vezes cada uma. Show, então a gente tem 100 pancadas. Na décima pancada ela vai estourar. Mas ainda vai ser efetiva a décima pancada. E aí vai ficar. Ah, a décima pancada é efetiva. Beleza. Após a décima pancada ela tá estourada e danificada. Nós somos em quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NPC 1, NPC 2, NPC 3 infectado, criança. Infectado não. Não, criança não pega arma não, mano. Cara, é o apocalipse. Vamos manter os princípios aqui, né? É o apocalipse, cara. Crianças têm que pegarem armas. No momento não. Mas eu vou deixar isso pra você decidir. Então vocês têm 10 armas qualidade 10. Ok? Dá pra 10 munições elas têm. Digamos assim. Vocês podem escolher as armas que vocês têm. Se são porretes, se são armas de hastes, se são armas cortantes. Vocês podem definir. Cara, eu prefiro porrete. Porretes? Amor, resume isso aqui. Ó. Ok. Tá no cérebro do cara por aqui. Perfeito. É mais adolescente. Então vocês têm 10 clavas de Kunk. Aquela... É, dá pra fazer isso. Dá pra pegar um pedaço da cerca elétrica ali do vizinho, que aquele era a mão farpado mesmo. Pedaço de cerca elétrica? Não, aquele lá não é cerca elétrica, não. Ah, eu sei o que você tá falando. Tem uma cerca elétrica redondinha, mas não é arame farpado, não. Tem um... Tem um ele outro é, arame, é uma arame, fibra de giletes, né? É, de lâminas, cheio assim. De lâminas. É, que é uma lâmina. Ah, dá pra pegar aquilo ali e enrolar. No banco do vizinho. Mano, vai ficar melhor do que a do vizinho. Acontece, né? Parece que eu já tenho que fazer um monstro. Vocês dois. Eu quero um teste de... Sim. Vai ser um teste de raciocínio lógico. Só não põe meteorolouco, que esses são só eu. Prevalente é o bagulho mais apelão que tem. Você joga pra qual? Prevalente. Você joga pra quase tudo. Raciocínio lógico. O que é prevalente? Prevalente é... Pra deduzir uma forma de identificar... Põe prevalente, mano. Quem que é, tá infectado de verdade e quem não. Uma vez eu olhei no Google pra ver o que era prevalente. É como se fosse confiante de uma... Cirurgião de emergência, cirurgião de guerra. Tem que saber... Ah, eu vou acertar... Eu sou uma pessoa prevalente. Eu vou conseguir subir assim. Tem tempo de chegar no hospital. É nóis. É sério, o bagulho é pelo. Oh, um dado só pelos dois e o infectologista conta. E eu tenho faixa preta em neck, vai cara, tem que ser meditação. Porque imagina, se eu tomar uma pancada, você fala. É, tipo, tem ele é tipo de zumbi, não tem só viciado. Tô acostumado a perceber o que as pessoas usam só pelo preto que tá se movendo. Ah, é cocaína. Entendeu? Vou tentar adaptar os métodos, vai ficar escasso daqui a algum tempo. Cara, drogado sai com esse outro. Olha assim, o cara, aquele aí usa maconha. Eu vou tentar usar essas minhas unidades tipo, perceber outros drogados. O que vai te ajudar a fazer, sei lá... O que te ajudaria a fazer remédio, correr, se você precisar escalar. Forçou olha, muito. Só é exata, tipo, olha, pra ela não errar nas medidas e coisa, ela vai ganhar dano. Okay. Precisa aí, pode pôr atleta. Tudo que ele for raciocínio lógico, põe alguma atleta, coisa de ligada à medicina eu também. Eu quero fazer uma coisa atleta, depois que eu encontrar o... Olímpica? Eu vou procurar mais balões de gasolina. E eu quero saber qual vai ser a nossa próxima parada. Nerd, Jeff. Pra deixar mais ou menos exato o tanto de combustível. O tanto de combustível que a gente vai gastar daqui até lá. Porque daí, tipo, caso alguém pare a gente no meio do caminho ou aconteça alguma coisa com o caminhão, não vai dar tempo de tirar esse combustível. Então a gente sai com combustível na mão já nos galão. Assim, sobra mais pra gente qualquer coisa. Sim, sim. Eu tô relaxado e descansado. Conta também ou não? Pra conta. Pensar? Conta, com certeza. Os dois vão só. A condição relaxado e descansado. As duas? Então... As duas contam pra esse raciocínio. Só descansadas, João. Então, depois nós vamos junto. Depois eu falo. Peraí, mas... O quê? Descansados? Não, tá arriscado. Parece que eu sei. Aqui já tem 7. Tem 2 que você tá rerolando. 2, 3, 4, 5, esses dois você rerola. 8. Tem 5 sucessos por enquanto. 6, 7, rerola 3, não. 8 sucessos cada um. Parece que nós é bom, é preciso. 8 pros dois, Jeff. 8 cada um. Ok. Então tá 16. Olha, 8 pros dois. Olha o insight. 8 cada um. Que isso? Essa música de ambientação aí tá na hora. Ah, tá super ambientado o negócio aí. Já acabou já. Quer tá fazendo uma propaganda ali, então, percebendo? Deixa eu instalar. Eu vou e desligo o rádio. O rádio estava desligado, quando você aperta o botão ele liga. E vocês começam a ouvir notícias do mundo. Eu queria repensar o rádio, mas... Ah, não, eu arrebento. Mano, tem um rádio que começa a tocar um bagulho do que eu sei que é. Eu falei, demora, vou quebrar essa porra. Começa a apertar todos os botões desesperado pra desligar. Agora eu vou ter que aumentar o som aqui. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Imagem que vocês podem ver. Não tô ficando tão terminado. Pensa. Eu acho que okay, característica. A Ariane não viu isso ainda. E eu já ia em Misa, claro. Por quê? Bom, mas a gente descobriu, já te conheci. São 16 sucessos. É, eu tenho que aumentar mais, hein, Jeff, eu acho. É, mas eu tô indo no negócio errado. Ah, eu sou meio surda, viu? Amor, vem cá, corre! Existe. Eles são famosos. O quê? A saúde. Ah. Isso aqui é farmacêutico. Você tem que saber. Não acontece isso ainda. É só pra vocês saberem que funciona. Porque são meus amigos. Só utilizando. Acho que não é opção de extinção. Tá porra, o bagulho é louco. Isso aqui foi o videozinho do financiamento coletivo. Eles liberaram. Tudo culpa da Cerberus. Vocês ouvem notícias entrecortadas. Parece que a gente sabe quem vai começar aí o fim do mundo, né? De rádio, de televisão, tá dizendo o que está acontecendo no mundo. Vocês veem cenas bizarras de diversas partes do mundo, tá? Dizendo que as pessoas estão sendo infectadas pelo vírus ARN-49 e que, de acordo com algumas pessoas que estão dizendo, levantando uma teoria da conspiração, que está sendo largamente difundida pela rede Rasma na internet, dizendo que o vírus ARN-49 foi criado pelo laboratório Cerberus, que é uma mega corporação farmacêutica que desenvolveu medicamentos ao longo do mundo, começou a fechar seus laboratórios por todos os locais e, segundo eles estavam desenvolvendo uma arma biológica que é uma variação, uma mutação, uma amálgama do... uma espécie de uma quimera do vírus da gripe com o vírus da raiva misturados com alguma outra coisa que não consegue se definir, e que esse vírus ele sofre mutações muito rápidas, começou a infectar as pessoas com uma espécie de uma gripe muito forte, que ficou isso meio... Pula pra nós lá, irmão. Ficou isso meio por baixo dos panos, na imprensa internacional, as pessoas foram conduzindo isso... de forma leviana, não divulgando a população do que exatamente estava acontecendo, até que explodiu essa pandemia mundial, chegou na situação que estava. Vocês dois não acompanharam, mas eles, eu fiz uma introduçãozinha com eles, que eles foram tendo contatos com os primeiros infectados que estavam andando pelo mundo, tá? Tava com o vírus incubado ali, eles sofrendo a mutação, e aí quando ele concluiu a mutação e instaurou a doença na pessoa, já era tarde. Dali pra frente, a infecção foi super rápida. O pessoal do acidente estava infectado, então? Como é que é? O pessoal do acidente que eu tratei lá? Sim. Eu não tenho nenhuma informação desse tipo pelo meu cargo. Eu não sabia de nada dessa coisa. Você é chefe do departamento de ciências. Não é pra ter. Mas ela tá em missão de paz. É, ela tá em missão de paz. Coletando mantimentos para os pobres. Até tem, Ari. Até tem, mas as informações oficiais somente, tá? Assim, de que havia uma epidemia mundial, uma epidemia global, de um vírus novo, causando um tipo de uma gripe aviária muito mais forte, tá? Mas que estava sendo desenvolvida pesquisas para conter esse vírus e que aparentemente estava tudo sob controle. As informações oficiais, né? As informações concretas disso daí, só o pessoal da inteligência mesmo que tem acesso a isso. Pô, chamou de burro na cara. Não, o pessoal da inteligência que eu digo é o pessoal da... Abin? Abin. Pessoal da Abin, pessoal da CIA, KGB. Uma coisa que vem de dentro, né? Mano, não coloca coisas tão assim, sabe? Tipo... Eu tô colocando as coisas que eu acho que é verdade aqui, ó. E como inerente, você não sabe nem o significado. Por isso que eu tô te perguntando. O que você colocou aí? Mas é que fica bom, inerente, não que sei. O que ele mas é isso aí. Não, você vai me dar um dado. Potência isso. Inerente. É isso aí, que vem de dentro. O que é prepotente? Potência. Ah, potência? Mano, se liga, ela dando um murro no muro. Ó, Jeff, tô usando potência aqui. Não, na moral, é porque vocês nunca tomaram um tapa dela. É por isso que eu tô colocando, gente. Viu, vocês não estão entendendo? Quem é, sabe. Só quem é, sabe. Não põe assim pra simplificar. Surto de adrenalina. Surto de adrenalina? Mano, verdade, tem uns... Vixe, mano. Você arranca a cabeça zumbi com a mão. Foi, ó. Manjador das paradas, isso é. Manjador das paradas e meteu bom, louco só eu. Quantos sucessos deu de vocês? 16 ao todo. 8 pra cada. 8 pra cada. 16 ao todo. É 8 cada um mesmo. 8 cada um mesmo? Foi literalmente 8 cada um. Parabéns, caramba. Caramba. Bom. É inteligência de família, tá vendo? Vocês sabem o seguinte. Tá? Quem tá com essa febre antropofágica? Consegue mimetizar todas as características de um infectado real, certo? Todos os sintomas, vocês viram ele ali manifestando febre, até começou a aparecer algumas feridas na pele dele, o canibalismo, o olho dele começou a esbranquiçar, tá? Mas quando vocês estavam pensando e vasculhando na mente, vocês notaram o seguinte. Fumante, o olho dele, embora tivesse desenvolvido uma película esbranquiçada por cima, quando vocês estavam cercando ele ali e observando, e ele tentava virar para atacar um ou outro de vocês, vocês perceberam que o olho dele, a pupila dele reagia. Quando que eu vou ganhar mais características? À incidência dos raios solares. Não sei, mano. A gente já ganhou 3 do começo. Quando eu ganhar, eu boto. Isso é uma forma de identificar. Eu tive um instintivo. Mano, eu tava muito com um revólver que tinha 6 balas, uma muito tensa, realmente. Pensa. Uma outra coisa. Uma outra forma de identificar. Eu quero ir no sentido. Isso aí você lembra, Robert. Memória tá. Eidética. Quando ele mordeu você e você meteu o bisturi nele, jorrou sangue. Ele tem batimento cardíaco. Os infectados que vocês degolaram por aí afora já não possuíam ou possuíam um batimento cardíaco muito reduzido. Fechou. Tá? Não existe ação. Tá legal. Essa é a forma mais segura para vocês descobrir se uma pessoa está infectada mesmo ou só está com uma doença psicossomática. Mas não. Mas esse é daquele que estava lá trancado. Daquele trancado. Se esguichou sangue, não está infectado. Se não esguichar, corre. É, são as maneiras mais simples e... A segunda é menos arriscada de se detectar. Pareceu um zumbi. Eu ouvi falar. Elisa. Mordeu vocês. Eu quero que você me faça um teste. Justo. Com seus dons farmacêuticos. Tem bastante. Com seus dons farmacêuticos. Mas nem terminou ali. Pra determinar a quantidade de feromônios que você vai conseguir produzir. De dosezinhas do... E ela tava usando como é que fazia Vaicodin. Quando você tava escrevendo pra você estudar como é que faz Codin. Então, você sabe fazer? A Codin? Vaicodin. É o nome... O Vaicodin, ele é o nome comercial que usa essa droga nos Estados Unidos. Aqui eu não sei como é que chama. Vamos ver o que é. Vaicodin. É, eu sei que nos Estados Unidos é Vaicodin. Eu acho que não tem. É, de pirona. É tipo uma droguinha. Que se chama Cola em Mim que Tu Brilha. Antigamente eu tomava muita fluoxetina. Então aí como é que funciona? Você vai pegar todas as suas características que são relevantes e positivas e vai só pegar um dado para cada uma delas. Tá? Se tiver alguma característica que seja relativa e negativa, você subtrai um dado. Todo resultado para um sucesso e cada seis você rerola para acumular mais sucessos. A quantidade de sucessos que você tirar vai ser a quantidade de doses que você vai produzir. Pra fazer remédio aqui, eu acho que você joga 4 dados já. Porque eu coloquei que era farmacêutica responsável no Butantan. Aí o Jack completou. Ok, é sua profissão isso. Isso. É. Então você ganha um dado adicional por isso. Improvisadora perfeita, precisão microscópica, destreza ninja e potência... Destreza ninja! Inerente. Destreza ninja, aquela que tem que manusear as paradas, né? Tá, vamos lá. Farmacêutica, como é sua profissão? Tô te dando um dado extra. Improvisadora perfeita. Precisão microscópica. Precisão microscópica. Destreza ninja, lógico, amor. Você tem que ter a habilidade de mexer com a mão. É, lógico. Porque você não tá num laboratório muito especializado, então vai. Saber mexer com a mão. É pra irritar o olho dos inimigos, mano. Aí pega o... Joga tudo. Socorro. 1, 2, 3, 4 sucessos. 4 sucessos. Perfeito. Nesse tempo que vocês estão produzindo armas, a Blair mexendo no caminhão, eles pesquisando uma forma de identificar o falso positivo, né, se dopando, você vai lá, junta os elementos químicos que você tem, suor, sintetiza, o que é? Suor? Álcool de cereal. Álcool de cereal. Tem fixador. O que é um fixador? Um fixador é um elemento, é um composto químico que consegue prender o suor no álcool. Ok, tem sim. E frascos de vidro, tem um monte que ele vive se drogando. Né? Tá usado, né? Você vai lá, tem um trabalhinho pra sintetizar suor, tudo, tá? E durante essas horas que eles estão nessas outras tarefas, você vai e você consegue produzir... Qual que era a sua ideia mesmo? Qual que era a ideia? Fazer uns frasquinhos, tipo... Fazer uma granada? Era uma granada, era isso? Não, é taco vidros, bichão. Como se fosse uma granada pra estourar e atrair eles. Estoura, libera aquele feromônio ali, os bichos já ficam oristados, vai pra barra e passa pelas costinhas deles. Ok, consegue fazer 4 doses então. Essas doses são frascos assim de 10 ml. Ah, frasquinhos de vidro. O business sai de 10 ml. Você consegue fazer, tampa e tem lá um liquidozinho, escolhe uma cor. Amarelo, mijo mesmo. Um liquidozinho amarelo, mijo mesmo. Um mijinho amarelinho. Pô, feromônio, vou mijar nos caras. Vou fazer um pote. Será que funciona? Subir no muro. Isso, mijar na cerca elétrica. Vai ser bonito de ver. Que alegria, hein? Vai ser lindo de ver. Falando isso, eu poderia religar a cerca elétrica, né? É tô só esperando você arrumar a cagada que você fez desligar. Seria interessante. E arrumar o portão. Ok, depois que fez as armas, caçar cachorro. Caçar cachorro zumbi. Até porque eles não estão dando. Caçar o cachorro. Eu acho que eu também vou fazer alguma coisa pra eu recuperar minhas condições. Você não gostou nenhum? Vai meditar? Ah, mas eu... Jeff, eu tive notícias da minha família depois que aconteceu tudo aquilo, eu não consegui entrar em contato com eles. Você tentou entrar em contato com eles? Tentei. Okay. Joga um D6. Joga um D6. Se der par, você conseguiu. Não. Telefone, você liga. Fica tocando, cai na caixa postal, você deixa recado. Você já deixou uns 10 recados, leu tua caixa postal. Não teve resposta. O que vai fazer seu prato, cortar seu bife? Deu, mano. Aqui, ó. O que você acha? Que você acha que sobreviveu comigo? Aqui. Ah, você não faz isso pra ele. O quê? Fazer pratinho, cortar bifinho, claro. Misturar comida. Claro, eu sou o neném dela. Dá na boquinha. Sou neném, eu sou neném. Você quer que eu te alimente como um pássaro? Não, não. Mastiga pra ele. Que hora, era osso, vendo. Ó, conforme eu ligo, ninguém atende, eu pergunto se ela conseguiu falar com a família dela. Você conseguiu falar com sua mãe? Sua família? Ah, eu consigo, porque eu sempre telefono pra ele, se você não. Quando você telefonou, já era tarde demais. Vou ali, velho. Eu vou ali, vou ali. Essa foi pesada. É pra jogar essa realidade. Língua afiada. Elisa, joga um dado. Resposta pronta. É. Se der par é bom, se der ímpar é ruim. Par, muito bom. Tá vendo? Bom. Ela sempre liga pro parente, mano. Olha aqui. Muito bom, muito bom. Você conseguiu ligar pra sua casa, conseguiu falar com a sua família. É. E eles disseram que a cidade tava um caos e falou pra você, fica longe da cidade. A gente tá indo pra um lugar... Tem algum parente fora da Araraquara? Tem. Que cidade? Tio Carlos. Ah, Avaré. Avaré? É. Isso fica pra que lado? Lado de Ourinhos, né? É. Por ali. Perto de Sorocaba. Caminhão. Ah, não. Perto de Sorocaba. Certo. É, e a sua família falar pra você, ó, a gente tá fugindo, tamo indo lá pra Avaré, pra casa do seu tio, pra gente encontrar ele, vamos juntar a família, pra gente fugir e procurar um abrigo. Ela tá falando isso aí, ó, agora, no tete a tete, ou é uma hora que eu tava longe? Não, na hora que quando vocês chegaram na casa... Não, eu quero pra mandar falar, leva minha mãe junto, mano. Quando vocês conseguiram chegar na casa, tá, você ficou tentando ligar, deixando um recado pra sua mãe, pro seu pai, tentando lá falar, ela já tava falando com a família dela. Tenta falar com... Fala do meu pai lá, da minha mãe, mano. Fala pra levar pra Avaré também. Você vai estar no Náutico. Fudeu. Lá tem mais zumbi do meu pai tá que fora, mano. Sabe o que é o pior? Teu pai vai ser mordido por um peixe. Ai, meu Deus. Seu pai tá no Náutico, em cima de um trailer, sem camisa, um facão, uma motosserra. Como é que é o nome desse rapaz do... Evil Dead, é. Bom, eles falam pra você, estamos indo pra Avaré, não entre na Araraquara, que a casa caiu por aqui, né? A cidade já era, a gente tá tentando fugir. Quando você conseguir, fique em segurança, porque tá um pânico, um tumulto. Quando você a coisa acalmar e você conseguir, tenta encontrar a gente por lá. Ia ser um bom lugar, gente, pra casa, pra fazenda do seu tio. Lá tem bastante espaço pra plantar, tem bastante segurança, tem bastante arma, tem tudo lá. Então, aí. Não é Manaus, ó? Não. Qual que é o... É Goiás. Goiás, pra Goiás. Manaus, tá fodido. É que eu assisti Tartaruga Ninja 2 esses dias, mano. Eles foram em Manaus, tá ligado? Nossa. Podemos ir pra lá, com certeza. Bom, vocês escutam... Mas é a família dela, tem que avisar a família dela. Vocês estão lá na casa? Não, deixa eles ir pra Varela. Tranquilo, de boa. A Alice tá meditando. O Robert tá se dopando lá no banheiro, relaxadão, numa boa. Tá? Você tá vasculhando a casa cômodo por cômodo, lentamente. Tô eu e os dois candangos. Que? Parrudo. Que? Procurando pelo cachorro. Eu não. Não, você não. Ah, não. Dois parrudos. Você se considera parrudo agora. Cacete, eu me tranco no banheiro. Meu bem, é dois candangos que não tô jogando hoje. Procurando pelo cachorro. Tem dois NPCs. Eu cato duas arminhas daquela que não improvisou e vou lá com o botão. Quando você vai abrir a porta do quarto, Santo Trocadilho Batman, pra verificar se o cachorro tá lá dentro. Não, mas peraí, primeiro eu vou olhar pelas janelas, né? Não sai abrindo as portas. Você não é no segundo andar. Fala, no segundo andar? É. Não, peraí, é casa sobrado? Acho que é, né? Isso, no segundo andar. Quarto, lá em cima, né? Você vai pra abrir a porta, você escuta um barulhão. Motores de veículos se aproximando da fazenda. Fudeu, viado. Vocês todos, nos locais onde vocês estão, vocês escutam o ruído de vários motores se aproximando. Motores muito barulhentos. Motores de motocicletas. Do jeito que eu escuto isso aí, eu já lembro onde estava a caixa do disjuntor, que eu fui lá pra desligar as paradas, mexer nos bagulhos, já vou lá e... Meto na chave. Menos na da cerca, tá? Não, já desligo tudo. Desligou tudo. Tem o motor elétrico do portão. Tudo. Motor elétrico do portão, inclusive desligado, ele não abre. Eu sei. Eu estou apenas lhe testando. É. Engenhoso. Não abre nem ferrando aqui. Engenhoso, meu amigo. Você já teve que abrir um daquele na mão? É, meu amigo, não é tarefa cara, fácil. Que trampo que é. Árdua tarefa, meu amigo. Que trampo que é. Eu abri uma vez. Eu já precisei abrir. Vocês escutam barulhos de moto se aproximando, muitas motos. Eu vou dar uma olhada pra ver se tá tudo apagado, se não tem nada aceso, alguém com vela, essas coisas. Tá de dia. Tá de dia? Tá de dia, mano. A gente já passou a noite dormindo, já faz tempo, irmão. Ah, é porque eu tenho insônia, por isso. É, por isso. Mas, ó... O Geo já tá jogando. O Geo tá aqui, ó. Não, velho, eu achei que era noite ainda. Eu também, já achei que era noite já. Achei que era noite. Não, ainda não, quase noite. Deixa eu ver se tem alguém com vela ao meio-dia aqui. Ó, estamos no horário de verão ainda. Eu achei que era noite. Horário de verão ainda? Quando termina o horário de verão? Fevereiro, eu acho. Fevereiro, mas que segundo final de semana mas de fevereiro, isso aí foi, né? Eu tava imaginando a então cena no escurão, né? Eu também, então, mano, já tava indo, eu falei, tá. É, então já acabou, tá começando a anoitecer. Vou já acabou o horário de verão. Vou vasculhar a casa quietinho, você não tá enxergando bem. Tá enxergando. Início da noite você vai lá e tum, desliga os juntores. A casa fica toda em silêncio. Em breu. Vocês escutam? Eu tava mexendo no caminhão. Hã? Eu tava mexendo no caminhão. Você continua lá no caminhão mexendo, aí você vê todas as luzes sendo apagadas e escuta o ruído das motos se aproximando. Pulo debaixo do caminhão. Deixa o Juninho lá fora. Se eu pulo debaixo, aí pulo debaixo do caminhão, dá de cara com o cachorro, né? Nossa! Deu pra fazer o negócio que eu te falei lá? Deixar o tanto de gasolina ou de diesel suficiente? Deu. Você sabe que vocês, o que vocês gastaram de combustível até agora... Vocês vão gastar a mesma quantidade para chegar até a próxima parada de vocês. Eu quero deixar combinado, um pouco mais do que isso, que só é caso tem que fazer desvio o e mais porto lento. Ali no... Dobro, onde que era o porto? É, Barra Bonita. Barra Bonita, isso. Eu quero deixar um pouco mais do que a gente gastou, então. Caso tenha que fazer algum desvio, alguma coisa, o resto sim. Eu vou deixar tudo em galão. Aí você escuta o barulho das motos chegando. Luzes apagando, você se joga para debaixo do caminho. Luzes apagando. Passa reto as motos? Não. É um ursinho segundo... Elas param. Segundo andar que eu tô lá em cima. Na nossa frente? Na frente do nosso. Elas param na chácara do lado. Ah, ok. Na chácara do lado. Vai catar os as motos ficam paradas aí. Rum, rum, rum, acelerando. Tá? De repente vocês escutam um barulho. Sim. De um veículo grande se aproximando. Acelerando. Com... Estoura o portão da chácara do lado. Caminhonete. Você caminhonete tá arrebentando o portão da chácara do lado. Da que a gente foi invadir? Não. Ah, tá. Outra. Outra. Justo, justo. Tá. Estoura o portão, aí vocês contam. Puta merda, mano. Um monte de motos entrando nesse, ali. Tudo que eu não queria encontrar era humano do mal, velho. Era humano. Tendo um apocalipse zumbi, o cara vai fazer anarquia. É. É ser humano, é muito ser mais humano. Perigoso é. Do que zumbi. É, é muito mais perigoso. Se tem uma coisa que eu tenho medo no apocalipse zumbi, é humano. Né? Zumbi é burro. É por isso que o negócio, mano, é ir numa ilha deserta, cara. Não tem zumbi, não tem ser humano. Você vai numa ilha deserta, é sucesso. Não, vai ter você, ser humano. Vai ter mas animal. Tem gaivotas. É. E tem cocos. A única, eu acho que é a única... E tem cocos. Você assistiu Moana? Não. Assista. Eu acho que é uma das únicas ilhas perigosas da gente ir é aquela Ilha das Cobras lá. Tem 5 cobras por metro quadrado. A Ilha da Fantasia é também, cara. É osso. Quer ir nessa ilha, viu? A ilha Porsche Club também é bom arriscar. As motos elas param na chácara do lado. Quem que está no segundo andar observando o que os caras estão fazendo? Eu não. Observando não, tô no segundo andar, tô no meu quarto. Mas tá de boa, tá nem aí pros caras. Tô tranquilão. Tô meditando, não sei onde, posso estar no segundo andar. Meditando. Eu ganhei. Continua a meditação. Deu pra ouvir, deu pra ouvir os caras arrebentando. Dá pra ouvir, ô. Porque mexendo no caminhão. Qualquer zumbi lá na China escutou isso. A caixa de disjuntor é no segundo andar, né? Quantas a caixa de disjuntor é no segundo andar. Não, no primeiro andar. Vou gastar um ponto de convicção aqui, vai ser. Não, era na garagem. Quanto tempo que eu fiquei? Eu liguei as luzes. É, tá certo. É, não tá tem lógica. Esse já foi em cena. Andar, quanto já tempo já que eu fiquei não, mexendo no caminhão? No caminhão? A energia umas duas horas. Cima, né? Duas de convicção? Umas duas horas revisando. Mas por que dois? Ah, sim. Era dois de convicção. É, aquele negócio de carro, essas coisas aí. Pra mim, mas são duas lógicas previsíveis e plausíveis. Bom, quem tá olhando os motoqueiros? Eu tô ali por baixo, dá pra você ver tá olhando coisa? Os motoqueiros. Ah, não, são seus. Não, eles estão... É, stealth, eu tô só. Stealth. É, claro. Você é doido? Tá voando casualmente. Stealth é meio-dia. Stealth ok, meio-dia. Voando casualmente. Ô, Jeff, como que é o terreno ali? Ele é plano, é plano ou ele é, é mais... Plano. É bem plano. É bem plano. É bem plano. Coincidentemente, ali, ó, essa região, ela é realmente bem plana mesmo. Porque... É bom, é fazer do Maluf. Ó, se os caras... Tem coincidência. Planou tudo, por favor. A gente podia tentar dar uma empurrada nesse caminhão pra encostar no portão. Os caras, assim, pelo menos dando na bunda do caminhão, não vai estourar o portão de uma vez. Mas os caras vão ter que descer. Você tá falando isso pra quem? Não, não. Eu tô falando em off. Tá dando aquela pensada ali com a galera. Bom, daí, parece coisa, que não vai dar tempo. Eu vou tentar isso, Jeff. Eu vou entrar, soltar o freio de mão ali, vou tentando empurrando. Eu não vou conseguir empurrar. Mas sabe o que é? Não, vou falar a trica aqui porque eu sou marido de aluguel, eu sei essa porra. Mas você não está lá. Eu olho pra cima. Não, ela tá olhando pros motoqueiros. E ela tá stealth, eu solto a vida. Exato. Dançou, menino, dançou. Tá, mas eu vou ir lá, eu vou soltar o freio de mão. Vou ir na roda. Vou rodando a roda ali até encostar no portão o mais devagar possível, pra não fazer barulho. Ficar bem encostado, eu vou puxar o freio de mão de novo. Ok. Aproveitar que agora se der merda nesse aí, tem combustível tirado dele já. É, empurrar um caminhão sozinha. Mas fácil você empurrar o caminhão sozinho do que empurrar pela frente. Num terreno plano. Joga aí um teste. Caramba, não era plano, né? Não era plano. Era meio enganadinho. Não era plano. Não vou gastar convicção, velho. Eu não tenho. Quando ela entrou, convicção. Não era o trote deles lá. Tinha que empurrar um caminhão por 100 metros pra poder entrar no banheiro. Era o trote da Williams. Não era? Trote da Williams. Trote da Williams. Ela já fez isso. É, pior que é verdade. Foi bem triste. Sim. Ok, piloto. Dá um migué. Boa, boa. Eu pego de convicção de presente pra você, vai. Raciocínio rápido de pensar ali, de correr na hora de rodar. Certo, ok. Bom. Só uma pessoa prevalente, tem certeza que vai dar certo esse negócio aí. Eu consegui empurrar pela roda do rolê. Vai. Põe prevalente aqui nessa porra. Ah, eu vou pôr aqui. Prevalente, apelão. Prevalente. Ah, eu vou pôr que é bom, mano. Eu sou mecânico, então eu sei usa certinho ali no lugar da roda que eu posso pegar, puxar, até usar um pé de cabra, por exemplo. Pra... Isso, mecânico. A gente precisa pensar num nome decente pra certeira, mas... Mas que certeza? Eu sou sem escrúpulos, eu vou empurrar essa porra aí de qualquer jeito mesmo. Fala seu portão! Fala, Bill! Aí pelo menos vai empurrar o rolê. Fala, Bill, com esse book que eu não faço. Tá bom, também. Acho que já deu, né? Eu tô descansado, louco. Aí. Tô descansado. Ah, descansado, sim. Posso? Sim. Agora vamos cansar. Pode. É que você tem pro Superman, né? Tormento é uma noite lá. Ah, então, ele apagou as luzes, ainda, né? Essa cena, mano. Tá caindo luzes, ainda. Não apagou tudo ainda. Tá bom, vai. Se não tivesse, você acha que eu ia continuar ali? Eu já tava gritando, igual retardado. Tá, põe um caminhãozinho sozinho, tem outro plano. Dificuldade média, 2. Parece que foi. Foi, tranquilo. 3 sucessos já. Vai, rerola, vou tomar M.O. 3 sucessos. Tá, descreve sua cena, então. Como é que você vai fazer isso? Vou empurrando ali, virando a roda devagarinho. Quando ele for chegando perto do portão, eu vou o mais devagar ainda possível pra ele só encostar ali, aí eu vou subir, que eu deixei a porta aberta, lógico. Vou subir, eu vou puxar o freio de mão, só encostar a porta, não pra ela fechar, mas só encostar, sabe? Pra ela ficar naquela primeira fechadura, pra ela não ficar aberta. Vou fazer o... 3 sucessos. Cusão. Vou rolar de novo. É pra não cair, não. Era pra não cair. Era pra não cair em cima do celular. De qualquer forma, deu um só. Deu um só. Ok. Você vai, empurra ele assim pela roda. Vai com as mãos fazendo força. Tá levando o caminhão em direção ao portão. Ele começa a pegar embalo, vai chegando perto do portão. Você vai lá, corre, puxa o freio de mão. Ele para. Para um palmo do portão. Vem, dá com a caminhonete no meio desse caminhão agora que eu quero ver. Quero ver, o que ele vai fazer? Vem, agora vem. O que ele vai fazer? Perdão. Ah, morreu. Cara. Você tá lá olhando a zumbizada. Os motoqueiros, tá? E aí você conta que tem mais ou menos uns 30 caras. Puta que louco! É 30 maluco? 30 maluco. Pergunta, grita, quem é você? Pra todos você eles cara uniformizados. Aí, amiga. Aí, corre. Tá? Diferente dos motoclubes padrão, que eles normalmente vestem um coletinho assim, sem manga, esses eles vestem um colete diferente, tá? de couro com manga, tá? Tem uma golinha aqui assim, toda fresca, né? Parece que eles estão vestidos de roupa social. E aí você olha na jaqueta, nessa jaqueta estranha deles assim, o nome deles, e aí você compreende o porquê desse formato estranho. A gangue é a gangue conhecida como os Hellblazers. Ah, você tá de brincadeira, cara. E o blazer é blazer de roupa. Ao invés de eles vestirem coletes, eles vestem blazers de couro. Really? Really. Tem 30 blazers de couro pra vocês roubarem ali. Eu não esperava por essa. Não pelo tem neoprene, Deus, mas tem couro. Eu vou pisar o pé pra fora desse portão, tendo solano. É, Gé, uma coisa que a gente precisa correr atrás é neoprene, velho. O que é neoprene? Neoprene é a roupa que você usa pra mergulho. Ela é muito grossa. Meteram. Além de muito grossa, ela é lisa, tá ligado? Então pra você levar uma mordida aí, parça, é difícil. Difícil? Difícil pra caralho. Leia... Como que é o nome? Blue Hand. Não é do Blue Hand. Eu vi em... Guerra Mundial Z. É, Apocalipse Z. Apocalipse Z, o livro. O cara, ele coloca a roupa do neoprene, anda com a roupa e com o gato dele, que chama Lúculo. Os três livros, velho. É absurdo o livro. É muito bom. Eu conheço isso aí. O gato tem roupinha de neoprene. Eu conheço esse livro aí. Não, mas ele fica na caixinha de coisa, sim. Então é... Chupa. Bom, os motoqueiros lá, os Hellblazers, eles... Faz aí, filha da mãe. É que eu fico imaginando os caras, pá, parrudão, barbudão, pá, blazerzinho. Tudo blazerzinho de couro. Ele pega, ele desce da moto. Dá uma ajeitada. Dá aquela ajeitada. Prende só o primeiro botão. Prende só o primeiro botão. Eles vão descendo, invadindo a casa, do lado. Eles têm aproximadamente uma dúzia de armas de fogo. Uma dúzia? Temos mais. Tá? E todos eles armados com facas e muitos deles armados com facões. Tá? Muitos deles com aquelas facas de caça tipo do Rambo, né? E muitos com facão mesmo, né? Vão descendo, já mete o pé na porta da casa, já vão entrando e vasculhando. Ah, tem um Zeca aqui, tem um Zeca aqui. Estou escutando barulho de tiros na casa ao lado. Infinito, fudeu nós. E aí eles entram e começam a dar tiros lá. E começam a dar facãozadas. Tá? E aí você escuta eles comemorando. E daí a pouco eles vão saindo assim, um monte, carregando um monte de coisa dentro da casa e botando na caminhonete, um monte de mantimentos. Eles pegam mantimentos, eles pegam, né? Pegam comida, pegam água, pegam bebida, pegam cigarro, tudo que eles acham eles vão botando na caminhonete. Encheu a caminhonete. Mano, eu acho que eu vou meter o... É, a caminhonete tá cheia. Eu acho que a caminhonete tá cheia. Eu fiz as contas aqui, os caras cataram galão de água. Os caras pegaram roupa, comida, bebida. Fala, os caras encheu a calção da caminhonete com água. Eu vou meter o louco nisso aí, velho. Vou fazer os caras pegaram várias paradas. Não. Meter o louco sou eu. Eu vou pegar um dos galões de diesel lá. Eu vou colocar ali... Baixo da parte do caminhão, onde fica bem em frente ao portão. Vou colocar pano, alguma coisa assim. Vou puxar o mais longe possível, assim, mas só que deixar meio com terra por cima dos caras não ver que tem um pano ali. E ficar com um isqueiro à espreita. Se eles conseguirem derrubar, eu vou acender pra explodir onde que esses caras tá. Se for, já chamou tanto zumbi assim, foda-se. Não, zumbi o suficiente, os caras já chamou. Uma explosão pelo menos mata uns 15 dali. Ó. Ok. Então deixa eu entender. Você pega um galão. Eu cato o galão. Não literalmente em frente ao portão, tipo, atrás de uma das rodas do caminhão, certo. Ali. Escondidinho pros caras não perceber. Ok. E vou jogando terra em cima do pano, deixo ele bem molhado de diesel. Ah, ali. Tava faltando isso. Deixo o pano bem molhado, deixo terra ali em volta dos caras não ver direito. Terra não. Ih, vai. Terra não, na verdade eu vou colocar grama seca, porque às vezes a terra pode ir meio que... Puxar os caras, joga uma grana pra eles não verem ali. E fica meio na espreita. Os caras vão embora, tá só nós. Quando eu conseguir derrubar o portão, acender o rolê. Se eles tentarem, pelo menos. Ok. Pega o balão, pega o cilindro de oxigênio também. Ah, não, tá longe, né, parça? Ô, louco. Mandei uma mensagem no Face deles. Com as informações do que tá acontecendo lá. Ok, todos. Todos vocês recebem no Facebook uma mensagem. Não, o meu tá no Vibracal, tá? O meu tá no Vibra. Tá no Vibra. Todo mundo tá no Vibra. Eu respondo okay. Falando o que Vibra, eu tô fazendo, né, porque senão eu já vi. Vocês vão se comunicando assim. Cria um grupo do Face nosso, acabou o problema. Pô, engraçado tem, que a internet tá internet, funcionando, né? Ainda tá. Internet. Zumbi, a primeira coisa, ó, ataque zumbi. Morde os cabos, morde os cabos. É, é que esses zumbis aí são os zumbis da Skynet, né? Esse é o terceiro dia de apocalipse, mano. Vai demorar um pouquinho pra cair. Ah, tranquilo. Mas já cai a internet. Né? Então eu vou baixar todo o Netflix. Vou baixar o acervo inteiro do Netflix. Quero ver em que servidor você vai jogar. Daqui a pouco vai acabar, parça. Não, HD externo, filho. Ah, beleza, porque uma HD externa vai colocar mais de 500 filmes, mais de 380 filho, séries. Filho, o Apocalipse Zumbi, eu entro na loja de informática com tudo. Eu meto o louco, tá na minha ficha, irmão. Pena que você vai perder tudo isso. Por quê? Porque eu li o High School of the Dead. Você vai perder tudo isso. A terceira eu fase vocês do jogo. Lá pelo Face, lá, que eu empurrei o caminhão, deu ruim, deu ruim, ele deu no, ruim. No portão pra ficar mais difícil deles derrubarem. E caso eles derrubem, eu ainda coloquei um dos galões lá pra explodir esses caras, Jeff, mandar eles pro sabe ar. Telinha? Telas de tipo de galinheiro? Sim. Teria, porque é uma chácara... Não, não, não, pode parar! Pô, parar que o seu Lemão 2. Telinha de galinha, de telinha mosquiteiro. Lemão 2, não, é, tem, eu quero de arame mesmo, não. Metal. De arame. É, tipo, pra ele cercar a plantação dele. Você tem galinheiro na sua casa? Não, não. Não tem galinha. Tem uma hortinha lá, pelo menos? Não. Umas ervinhas? Ervinha, não. Eu uso só tem droga parte legal. De metal que a gente tirou, porque a gente usou os negócios de metal pra fazer essa arma. E só usa droga legalizada. Ele faz a receita pra ele. Salva é uma planta... É, na ferramenta lá onde a gente eu entrei, tem bastante arame lá. Eu lembro que eu vi bastante arame. Tem arame. Né? Tinha muito arame, inclusive. Muito arame. Era tipo rolos e rolos de arame. É, eu lembro. Mesmo? Eu lembro que, inclusive... Cara, eu lembro que eu não vi arame, mas eu vi duas bolinhas. Duas bolinhas. Eu lembro que eu vi duas bolinhas lá. Depois você faz, mas não era tanto arame assim. Era arame suficiente? Era arame? Mas pensa assim, mano. Pra fazer uma telinha só. Com duas bolinhas, depois se você gastar esse... É mesmo, horas, porque como eu tô bolando um bagulho, eu tô fazendo o quê? Engenharia, então eu vou... resgatar isso aí, tá bom? Se você gasta, por exemplo, duas horas mexendo na parte elétrica do local ali, você já consegue. Alguma coisa que você curte. Opa, vou dar curto pra ele recuperar a convicção. Vou dar curto. Você gosta de poker ou só as fichinhas? Isso aqui são pontos heróicos que eu uso quando... Tá. Vou pegar então... Porque abriu um poker clube aqui perto. Vou pegar então esse muito arame que tinha lá. E o que você vai fazer que eu não entendi? Então, a pegada é o seguinte, arame é tipo... Sabe? Arame. É bom ter, sempre ter arame. Certo, sabe? Ok. Só que a ideia agora, você qual quer fazer é que uma é? Coleção de arame. Não, não, a ideia agora qual é que é? Se der merda, eu vou dar choque não num é monte se, de caboclo. É quando? Quando, exato. Eu vou comer, eu tô bolando um esqueminha pra dar choque. Olha o Jean andando com o meu gerador manual. Aí. O Jean andando com o meu gerador manual. Então o que aqui, eu vou fazer? Eu vou pegar o arame, vou catar um alicatinho, vou começar a fazer uma... Vou fazer um... uma bolotinha com ele, vou dar uma interligada nele, entre os negócios, vou lá na caixinha de disjuntor, eu tenho vou pegar um fio, manual de energia, viu? Vou colocar um fio lá, parafusar um, vou vir, vou ligar, depois eu vou pegar, vou fazer um curto interno, como se fosse o mesmo funcionamento da cerca elétrica. Vou puxar. Vou fazer uma cerca elétrica. Você vai fazer uma rede elétrica. Uma redinha que eu vou deixar. Aí eu vou colocar numa área assim e vou deixar ali. E vou ficar de butuca. Se alguém que eu não gosto de botar o pé, eu falo, pau! Dou um pipoco. Ei, Blair, dançou. Dou um pipoco porque eu tô. Vou fazer. Se eu conseguir, eu não sei. Deixa eu pensar se eu consigo fazer. Consigo, porque eu sou engenhoso. Como é chácara, chácara tensão é maior. Porque tem um monte de motor pra acionar. Mesmo que ele não tenha, mas a rede ali é maior. É um condomínio de chácara, a rede ali é maior. Então eu vou pegar a alimentação direto que chega na caixa, que é maior a voltagem dos caras. Pode até alimentação direta? Ir. Da onde? Que chega na caixinha. Que chega na caixinha. Qual a caixinha? Do disjuntor. Isso. É. Ah, dos disjuntores internos. É. Ok. Internos? Caixa externa. Externa. Ela é externa, né? Externa. Externa. Externa é do poste padrão. Isso. Vou pegar, alta tensão boladona, que os caras podem até estar de Timberland. Não tem problema, vai tomar pipoco, cuzão. Não tem conversa. Você não vai matar o cara, né? Mas ele vai tomar um pipoco, vai cair no chão. esmago a cabeça dele na porrada. O cara vai entrar. Cai no chão todo. Ele vai quebrar a arma. Tô. Uma, duas, três, três. Tô. Uma, duas, vai receber. Tá, você vai lá pra fora, começa a fazer isso. Tudo isso lá em cima, a Verônica vai olhando a situação e atualizando vocês. Eles vão saindo com as coisas, colocando a caminhonete. Entram lá pra dentro. Alguns demoram algum tempo. Estão usando banheiro. E aí, de repente, eles começam a sair, gritando, comemorando. Dão mais uns dois tiros pro ar. Gasta munição. E lá dentro da casa, da outra chácara, você vê uma luz avermelhada crescendo, aumentando de tamanho. Uma luz avermelhada. Você vê uma luz avermelhada aumentando de tamanho. Fogo. De intensidade. Fogo. Fire. Eles saem com as motos, saem com a caminhonete e vão. Param na frente da chácara de vocês. Vem, bro. Vem. Eu vou, vem. Eu só vou. Ô, Jack, vem. Eu coloquei a minha redinha na frente da porta, vem. Tá? Na frente da porta de entrada da casa, ok? Deixei ali e tô lá. Jeff, de butuca. E eu mando mensagem no Face. Aí. Mando mensagem no Face e falo assim, ó, botei uma armadilha na porta da frente aí, galera. Tira uma foto, mano. Galera, o bagulho tá louco. Eu faço uma live no Facebook. Tirou uma foto, armadilha, tudo você assim, ó. Você é live. Mano, o bagulho tá louco. Tem armadilha na minha. Eu mando faz uma live, vocês com os motoqueiros. Ih, tem um, live, tem um amigo de uma ex minha aqui que tá fazendo uma live. Aqui na jaqueta que a gente vai invadir. Olha, aí eu pego e mando mensagem. Eu fiz uma armadilha, um choquinho na porta de entrada. Então se for entrar, entra por... Se for sair, né? Se for sair, não, mas... Nele, por exemplo, ele falou que ele tá lá fora, não falou? Amarra a toalha na cintura, vou até o meu quarto ali, abro o armário, pego 12 em gatilho, pego a outra em gatilho, tô sempre com as duas 12. Aqui caramba, você tem 24? Tem. Ô, louco! Tô saindo com duas 12 aqui no ombrinho. Vai dar essas armas pra nós. Dá pra baixo. Tá. Quando você tá pegando as armas lá no armário, você escuta... Bate com tudo no portão. Não derruba. Ainda. Acaba com o portão... Mas o caminhão tá. Arrebenta com o portão inteiro, tá? Só que a caminhonete arrebenta a frente dela também na traseira do caminhão. Bate com tudo na traseira do caminhão. Os caras não esperavam por isso. O cara que tá pilotando a caminhonete tá sem cinto. Meteu louco. O cara voa pelo para-brisa. O cara voa pelo para-brisa, se arrebenta na porta do caminhão. Morreu, morreu. Se arrebenta na porta do caminhão, atravessa o portão, arrebenta na porta do caminhão. Né? Bagaço, os motoqueiros, louco, louco, louco! É. Os caras fizeram uma barricada, tem gente aí, tem gente aí! Vamos invadir, galera! Que você vai perder o os caras falaram, vamos invadir? Os caras falaram, vamos invadir? Atirei no primeiro. Tirou no primeiro? Atirei no primeiro. Nossa, mete um pipoco lá, joga. Tem essa não, vai invadir o caralho! Ó, o cara ele não tá esperando tomar um tiro seu. Então você vai jogar, não vai ser resistido. Para, palma de meia agora! O pau, eu mando assim, morro, o pau vai comer. Escuro, distância. Dois dificuldades. Morro. Isso. Morro. Tiro certeiro. Vai comer. Eu vou entrar pra dentro da casa. Não, na verdade, eu vou ficar esperto ali. Pra caso eles conseguirem passar mesmo, eu vou acender, eu vou correr pra casa. Tá. Desviando da armadilhazinha ali. Ótimo. Que dá live do Jeff? Desviando da live. Quando eu acender ainda, eu vou tirar os peitos pra fora, fazer isso aqui e sair correndo pra dentro da casa ainda. Onde tá eu consigo ver? Os caras... Eu consigo ver lá de onde eu tô isso aí? Não, Jeff. Não, ainda não aconteceu. Quer uma bolinha? Eu acho que eita duas. Porra! Duas. Incentiva mais os entrando em correndo. Então, quanto mais entrar, mais nossa, mortos explodidos ali vão morrer. Não tive dois. Dois sucessos. Acertou, rapaz, hein? Onde você atirou no cara? Descrever ele. Não, peitão. Não, mano, o cara, peitão, eu estrago a camisa do mano, eu vou catar depois. Não, minha mãe, minha efetividade. O barulho da caminhonete se estatelando no portão, né? Na hora que você tá pegando as 12, BUM! Sem gatilha, as duas no susto. Não tem susto, não. Eu tô totalmente chapado. Amor. Tá totalmente chapado? Amor, dá pra... Mano, então me dá essas armas, porque você não vai acertar uma bala, não, pelo amor de Deus. Como é que eu tô observando ele? Pá, dá bala em nós. Quem que é mais ou menos o Friendly Fire tá on, mano. Pra mim acertar esse cara. Calma, meu Deus. Que eu fiquei observando ali onde eles agiram, quem tava dando as ordens. Eu quero tirar desse candango. Vixe, esse cara tá lá fora da minha, nem entrou ainda. Ah, nenhum entrou ainda. O que gritou, né? Ele tá pra fora numa Harley vermelha. Ai, que linda, vou catar pra mim. Esse mesmo. E ele começa a gritar, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. O som desperta você da sua concentração, da sua meditação. Você sabe, putz, deu merda. Alguma coisa tá acontecendo. Aí você pega, olha suas notificações no Facebook, plim, plim, plim, então lá, e você vai sendo atualizado de tudo que tá acontecendo ali. Quanto que eu recuperei? 2. Então eu também, porque eu tava lá. Isso, 2 horas eu falei pra você, não foi? Tava calibrado. Então, dois pontos. Okay. Dois Jeff, pontos. Eu sou no corredor com as 2 doses empanhadas assim, toalhinha, pingando um pouquinho, assobiando. Ele sabe da armadilha na porta. Ele se ouviu ela falando que tem 30 caras, né, velho? Lindo. O cara vai de pezão molhado, pisa ali. Tá. Você mete o tiro no primeiro, que ele tá com o facão. Tá desbastando o portão ali. Tá roçando o portão, né? Na hora que ele mete o pé, que o portão enverga assim pra dentro, do lado do caminhão ali, que ele põe a perna pra dentro. Na hora que ele joga o corpo, que a cabeça aparece, mete um headshot. Acontece. Ele já cai pra trás. Eles estão armados, eles estão armados, eles estão armados! E volta escondido na parede ali. Esconde, escondido na parede. Na hora que eles começam a gritar, eles estão armados, eles estão armados. Começa o tiroteio, os caras. Exato. Começa a tirar na casa. Escondi, porque eu sabia que os caras iam meter rajada. Começa a meter. Pra dentro da casa. Pra dentro da casa, eles começam a tirar com tudo. Ainda bem que sou eu, tô no segundo andar, então tipo... Eu também tô de boas, estou dentro do quarto. Você vai ficar na janelinha olhando ali, eles claro atirando? Que não. Vai ficar na portinha olhando eles atirando? Que de portinha? Eu tô lá no fundo, filho. Como é assim, eu tiro que os caras vão meter rajada. O que que eu faço? Pra trás da parede, deitado assim, que eu vou esperar eles pararem de meter rajada. Ok. Eu vou deixar eles gastar a munição deles. Alguém vai pôr a carinha ali pra olhar os tiros? Não. Não, né? Ah, eles estão atirando na casa, né? Na casa. Então dá pra dar uma olhada ali pra ver. Dá pra você dar uma olhada. Tá entrando gente, é. Dá pra... Então você dá uma observação. Tá em que lugar? Embaixo do caminhão ainda? Não, ô louco! O caminhão vai... Ah, eu vou fazer uma prenda. Tá vou fazer lado, uma prenda assim, ó. Ele aqui tá o caminhão, certo? Isso. A casa é aqui. Isso. Aqui então, é a porta a do fundo, aqui, não é? Assim, aqui não é a porta do casa fundo. Casa aqui ali. Assim, ó. Tá, onde que ele porta fez da frente, porta do fundo. A armadilha fez aqui? Isso. Aqui tem uma arvorezinha, certo? Tem. É onde eu puxei o coisa aqui. Eu tô aqui atrás dessa árvore aqui que depois só corro pelo fundo. Isso aí. Não, faz o esqueminha lá. Faz o esqueminha. É, não, lógico. Lógico. Os caras tão lá metendo bala, tá? E aí você vê os malucos empurrando o portão e entrando assim, de dúzia. Quando entra a primeira dúzia, eu acendo, mostro as tetas e saio correndo. Pro fundo da casa. Sai correndo aqui. Ah, é, exato. Deixa seu. Por isso que é reto dentro do banheiro. Eu controlo isso assim, saindo nervoso. Boa. Leva pros meninos. Nervosa, acabei de meditar. Leva pros meninos. Leva pros meninos. Então, as duas calmíssimas. Bota aí, calma. Tranquilo, alguma coisa assim de condição. Vou sair correndo. Quando eu já sair vou correndo, botar aqui, adrenalado. E entrar atrás da casa, Jeff, aí eu vou pegar a arma e vou começar a mirar. Porque o que passar pelo fogo lá, da explosão, eu vou descendo um achulado. Tá certo. 2 doses. E eu fui até o meu quarto pegar minha pistola de estimação. Quanto tem esses galão aí de combustível? Esse porra vai ser grande pra caralho. É, vai até pegar a casa de vocês aí. O caminhão galão vai fazer isso aqui, galão ó. Galão de 20 litros? Na casa, né? É, exato. Levar meia casa. Não, minha casa de concreto. Caramba, eu acho que periga acontecer isso com o caminhão mesmo. É, então. Mas você precisa colocar todos também, né? Não, coloquei um. Da casa, eu coloquei um só. Ó a galera perdendo aqui, o caminhão. Coloquei um. Opa, isso aí é bom pra nós, hein? 9. Se acende, o fogo vai... Primeiro os caras que estão lá, olha lá, gostosa, pintuda lá, e vai correndo, né, o cara entra mais atrás, fodeu, ele pula pra fora do portão, não dá tempo, explode o galão, o caminhão ele pula assim, né? Não chega a virar, mas ele pula e anda pra frente uns 5 metros com a explosão, tá, esse cara que mata 9 instantâneo. Os caras que saem gostosos, a peituda. Eles explodem, eles são levados junto com a explosão pro alto e vai caindo os pedaços deles pelo chão. Nossa, que alegria. Esse cara que não dá atenção aos seus peitos e sim ao negócio que vai explodir nos pés dele, fudeu, ele vai correndo pra atravessar o portão, explode, na hora que explode, joga ele de encontro ao portão, ele é fatiado ao meio pela lâmina do portão. Não, o portão foi embora. Com essa explosão. O cara, a metade de cima do tronco dele cai do lado de fora do portão, a metade de baixo fica do lado de dentro, né? E na hora que dá a explosão, o portão ele estufa pra fora assim, ele abre um rombo enorme. Agora eu quero aproveitar os caras que vão estar meio... Agora eu vou acertar os caras. É, então, os caras que tiver meio na loucura. Tá, os caras agora... Eu vou dar os 6 tiros do meu revólver. Eles vão ficar pelo menos um turno atordoados devido à explosão. É, eu vou dar 6 tiros do meu revólver. 9 caras morrem nisso daí. Aquela primeira leva que entrou. Eu também quero começar a dar tiro. 6 tiros com o meu revólver ali, que tem 6 tirinhos, depois eu recarrego. Aquele ladinho da casa. A 12 tem 8 tiros cada, viu? Tá. E eu quero dar 8. É, mas então. O problema de dar 8 tiro com 12 é que você tem que estar perto. De longe é ou se acertar. Ah, é? É porque você atira, é um monte de bola de chumbo que tem no meio. Não, mas fácil, seu tonto. Atira e faz assim, ó. Não, depende, viu? Tem o tiro de caça de. Acho que é o tiro de caça de viado, que é chapado. Aí esse daí derruba. Esse daí derruba, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer assim, cada um de vocês vai descrever a sua cena e eu vou descrever a minha, tá. A deles. Ó, Eu sou uma pessoa que tem sangue frio. Eu tô aproveitando a distração dele. Aqui é a hora de você virar a Xena. Pode virar a Xena aqui se você quiser. Literalmente. Aqui é a hora de você virar a Xena. Puxa, eu falei. Cata o chacrã e joga. Aqui é a hora de fazer corta tudo que você tem coragem de fazer. Mete o louco. Fala assim, ó, já tô ali no laboratório, já peguei um pouquinho de álcool, já fiz uns molotov, joguei na cara certeza, dos rapazes. Assim, ali, jogou na parede. Não vou errar uma. Eu sou piloto, então nessa hora eu tenho aquela concentração de piloto, de saber o que eu tenho que fazer ali, ó. Tem aquela... Vai virar na hora certa o volante. É. Sou uma pessoa prevalente. Eu sei que vou matar alguns ali, eu tô prevalente que eu vou matar os 6 tiros que eu vou matar. E é isso. Não vou colocar raciocínio rápido, não. Ok. Mas então vou gastar 2 de coisa aqui pra matar o máximo possível. O que é isso? Você tá marcando aí? Não tô marcando nada. Fica de boa aí, parça. Você tá marcando... Parça da erva. Parça da erva. Cada sucesso é um morto? Eu quero dar um tiro, Não, você tem só 6 balas pra matar. Só 6 balas? Só 6 balas. São só 6 mortos. Então são só 6 mortos. 1, 2, 3, 4 mortos. Justo. Se for isso, né, na verdade. Deixa eu pensar. Explosão, tiroteios. Mas eu tava esperando por isso. Sim, sim. 4 mortos. 4 mortos. Você vai lá, corre lá pro fundo, disparando sua arma, tá? E eles vão entrando ali, tomando tiro no peito, na cabeça, eles vão caindo. Um após o outro, tá? Ariane. E os zumbis que estão atrás deles? Eu desci pro primeiro andar. Chegando, mano, fudeu, velho. Vai entrar zumbi infinito nessa merda. Andar, a gente vai ter que dar um jeito de ligar o caminhão, colocar certo. De lado ali. Vou pegar uma das 12 e começar a tirar. Assim, debaixo da janela, tá. Na hora da explosão, as janelas de vidro, elas estão todas pra dentro. Explodiu. A janela fica escancarada, escancarada. O espelhão deve ter ido embora, no mínimo. Não, mas a perda de trás. Você tá ali debaixo, né? Da janela abaixada, né? E suas costas ficam cobertas assim de carro. A gente chega a te ferir. Dá um mas você fica coberto de carro. Vai ali na outra fazenda. Procura uma carreira. Não, eles não enxergam você. Mas dá um jeito. Nesse momento eles estão. Tá entrando um monte de motoqueiro. Tá um monte de Hellblazer. Um monte deles indo em direção à porta de entrada. E uma galera indo pro fundo. Ah, pega, correu. Matou o Tom, vou te pegar, sua filha da puta. E os caras vão correndo lá e disparando. Acabou minhas balas, vou ter que entrar, né? Mostra o dedo do meio. Tipo o Constantino, né? Vai, Alice. E aí? Já viu o Constantino? Já viu essa cena? O cara levando ali, falou. Sim. Por isso é o Blazer. Calma. Determinação inabalável e visão aguçada. Não tem nada a ver E eu tô calma. E precisão microscópica, destreza ninja, prevalente, improvisadora perfeita. Não, não se feriu. Não se feriu. Eu posso jogar um dado a mais? Eu esqueci. Não é verdade? Descansada. Se eu puder, sem problemas. Pode. Mata mais um aí. Aí o cara tem um 6. Agora ele mata a gangue inteira. Então foi 2. 3! Chegou. Vai 3 com dado. Chegou, né? Chegou, né? Tá bom já, né? Eu tô marcando aqui, amor. É, aqui tão... Ah, você tá marcando os mortos aí? Já foi 14. Então marca aí. Foi 12. 12 mortos. 17 caiu. 12 mortos. Não, 17 já. É 36 vezes 6. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Aqui eu tirei 4 par. É um sexto. Um, quatro, um sexto. Quatro? Vezes um sexto. Quatro. Vezes um sexto. Ah, se de repente ela levanta. A 12. Ah, 1 sobre 36. E os caras vão caindo um após outro com aqueles rombos abertos no peito só. Pela 12. Quanto que é isso? Oh, mas o pior, nós matamos por isso, eles levantarem como zumbi pra gente matar de vezes novo. Vezes um sexto. Vou até o meu quarto, tranquilamente. Abro, tranco, pego a pistola, pego o magazine reserva. Ele vai chegar lá e não vai ter mais nada pra fazer. Nossa, fodeu. Agora consegui. Pego a espada, coloco nas costas. E tô indo, tranquilo. Cara, maluco, não, eu não tô entendendo esse maluco. Cara, é o médico sou ninja. Ralso, sou ralso. Demorou. Aí o cara abre, vai achar que tem 20 anos. Explosão. Umas 12. Aí ele volta. Já tá no estômago. Já tá catando e vai entrando. Estou indo, Jeff. Andando. Esse cara foi treinado por quem? Chuck Norris. Chuck Norris treinou esse médico, mano. Ó, você vai salvar as pessoas aqui, você corta a cabeça House de um of Chuck Norris. Aí você faz uma bandagem aqui. Ah, mano, o cara tinha um Crocs. Tô indo de toalhinha, Crocs, catando e pistola. Eu tá sem tempo, ele vai atirando perto de alguém, cura. Vamos ver quantos você vai matar. Nenhum. Vai matar nenhum. Tem que matar pra caralho. Vai matar nenhum. Falta 9 só, hein? Ó, ao todo, o número exato deles eram 34 caras. É, tá subindo o candango agora. Então, são 4. 4 foi. Você falou 30. 4. Quantos morreram? Caramba. Morreu vários já. 25. Essa explosão 25. Fudeu. Faltam só 9. É, parece que ali... Parece que eu meti o Gé ali. Vai meter bala nos caras também? Não, não tenho arma de fogo. O Gé com as lancinhas jogando. Do jeito que eu vejo que é um monte de cara, eu olho pra minha armadilha assim e falo, puta, não vai matar o suficiente. Corro lá, tô lá no fundo já. Tô lá no fundo, já cato uma mangueira, abro e vem correndo. Tira a mangueira. Bota ela do lado assim, meio escondida, e deixa a água correndo. Deixa a água correndo. Já volto de novo. Aí eu olho por cima do muro do vizinho assim. Tinha. Tipo, que eles estão entrando pela frente. Eu tô lá no fundinho. Eu olho e vejo se tem alguém ali. Se não tiver alguém ali, eu vou. Pular pro lado, vou me muquear e vou esperar. Só quem tentar invadir pela lateral, já vou dar uma na cabeça. Qual o vizinho? O que eles já entraram, o que eles já saquearam, é. Eles já saquearam. O que eles já entraram. Eles não vão voltar lá, não vão ver se tem. Não, eles já entraram lá. Sacou? Okay. Se olha no vizinho do lado que eles invadiram, lá que eles detonaram, botaram fogo na casa, não tem ninguém. Na casa dos fundos, você vê umas 5 pessoas vindo vagarosamente na sua direção. Tipo, não, mas eu olhei assim. Antes. Veja bem. Não, calma. Você está nessa casa. Na casa daqui, só fogo. Na casa daqui, 5 pessoas indo, caminhando, tropegamente na sua direção. É engraçado ver um mestre. Pera, eu não entendi, Diego. Vamos lá. A casa que a gente está, qual é que é? Vocês estão nessa casa aqui. Essa aqui, ó. Esse quadradão. Esse terreno aqui. Beleza, aqui. Eles entraram nesse terreno aqui. Eles entraram quadradão. Aqui pela frente. Isso. Tem gente andando aqui. E nessa casa aqui do fundo tem gente indo na sua direção. Eu tava tipo aqui. O rapaz era aqui, o. Como é que era o nome dele? O que você falou lá? O vizinho? Como é que era o nome do vizinho? Collor? Maluf. Nossa. Aqui era a casa do Maluf. Eles saíram daqui e entraram aqui na nossa casa. Tipo assim, aqui é a propriedade do Maluf. É isso que eu tô. Tá, os 5 que estão vindo na minha direção. Eles estão vindo. Eles estão andando tipo assim? Ou eles estão andando tipo assim? Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Então, só pra saber. Eu sou de Olinda. Tipo... só pra saber, é então, tipo assim. Você vê 5 infectados vindo na sua direção dessa casa dos fundos aqui. Quando você olha, ó. Rascunho. Boa. Uma coisa que se escreve. Vocês estão nessa casa aqui. Tá? Aqui tem uma casa, aqui tem outra casa que foi invadida por eles, aqui outra casa, aqui outra casa. Beleza, aqui nós estamos nessa. Casa, aqui outra casa, aqui outra casa. Vocês estão Maluf. Nessa aqui. Maluf. É, Maluf é, domina tudo ao redor. Ah, tá. O Malufão então é aqui bolado. Aqui é a rua, tá? E aqui tem mais algumas chácaras de beleza, frente, eu preciso assim. Saber onde é que os caras entraram. Os caras, eles entraram por aqui, ó, portão aqui. Beleza, eu tava aqui. Por aqui, você lá no fundão aqui, a casa aqui é assim, beleza. Ó. Você aqui. Beleza. Quando você sobe no muro, você eu olha a casa aqui, ó, do lado, que tá pegando fogo, uh-huh. Tudo tranquilo, tudo de boa. De boa. Você olha aqui, ó. Sim. 5 Zé vindo pro nosso lado. É. A pergunta é o seguinte, tá tudo vedadinho aqui os murinhos? Vedadinho. Sim. Então vamos passar. Passar agora. Esses zumbis escalam, gente? Ah, não sei. Você olha aqui, ó. Você viu mais uns 8. Deixa eu te falar pra você o que, que esses zumbis já fizeram, mano. Eles pulam já. 20 metros. Você olha aqui e você vê mais 8, eles tá? Eles escalaram lá na farmácia. 5 aqui, 7 aqui, ó. Tudo andando assim. Mano, eles viram uma boca absurda. Eles você olha aqui, metros, o oitavo. Olha lá. Ah, tem que vir, tem que vir, né? Nossa, bota, bota, Jesito. Ai, como vocês reclamam? Como é que chama o do Left 4 Dead que tem um... É o Hunter? Não, é o Hunter. O Grandão. O Tanker. É Tanker. É o Tanker, o Hunter, o Splinter. Olha esse cão. É, o Splinter que a gente fala que era o Splinter. O oitavo é esse aqui. Qual que é, Jack? Deixa eu ver. É o tubarão. Ah, é o tubarão. Louco lá. Ele pula? Gente, ele pula? Mano, tubarão, esse bicho é do mal, velho. Ele pula muito. Você viu o detalhe dele aqui? Eu vi que ele é curto, tem um bocão. Tem medo. Esse troço tem os braços e as pernas mais alongadas. Ah, detalhe da imagem, da imagem. Que detalhe? Ah, moça. É, exato. Ah. Esse aqui tem os braços e as pernas alongadas. Esse é o que pula. Maiores do que o tamanho de um ser humano normal. Como se tivessem sido esticados. Ele vem correndo, os braços dele se dobram assim num ângulo, como se tivesse com o braço quebrado, as pernas também assim, e vem correndo de quatro assim, na sua direção, feito um cachorro. Tá? E aquela bocarra. Mano, e a bocarra é tipo metade do seu corpo. Tem um monte dos outros da frente dele, ele vai ultrapassando, de repente ele dá um pulo assim por cima de dois deles, cai no chão e vem correndo tudo na direção dos ruídos. Amigo. Do jeito que eu olho, vejo esse negócio acontecendo, eu já pum, pulo de volta e saio correndo pra dentro da casa. Vou entrar pela portinha do fundo. E já vem um boi, eu não sei, eu falo assim, um borcudo, um borcudo, um borcudo. Você é meu avô, já vou dar um tapa na boca desse moleque, bocudo. Bocudo. Um bocudo, você entrou pela porta do fundo? Tem alguém perto da porta do fundo? Eu que tava entrando por lá também. Você que tava entrando também, né? A moça pelada ali. Você vai, tromba com a moça pelada. Agora você vê os peitinhos. Tromba com a moça pelada. E aí quando vocês trombam um no outro, vocês estão entrando na casa. Já vai achar o dog. Aí vocês veem esse bichinho aqui, ó. Aí, ó. Achou o dog. Deixa eu ver, Jeff. Deixa eu ver. Ah, mano. Nunca aparece esse dog maldito. Por isso que ele não deixou ele para de, ele para de frente pra vocês. Joga o vidro! Joga o vidro! Eu já pego um frasquinho do feromônio e já jogo lá pra frente, do lado dos caras. Joga do lado dos caras. Se puder pegar neles, é melhor. Vai poder. Quer, mano. Se pegar nos caras, é ainda melhor. Você joga o feromônio lá pra fora com tudo. O cachorro continua rosnando pra você. Ah. E parte disparado em cima de você. Não, já fecha a porta. Ô, filho da puta! Não, eu empurro você, eu empurro você. Eu empurro você e fecho a porta. Não, velho. Mas ela é sua companheirinha. Por que você não puxa ela pra salvar ela? Puxo ela, então. Eu puxo ela. Dá aquele igual eu mesmo. Eu fico na dúvida. Eu empurro, eu puxo. Fico na dúvida. Eu vou te salvar. Quem fica aqui? Já puxo ela e fecho a porta. Bum. Vai puxar e fechar a porta. É, jogo, puxo e... Pau, caramba, você é ninja mesmo. Você quer ver aqui? Ele manja, hein? Quer ver aqui? Ele manja nas paradas. Tá, você consegue puxar ela, fechar a porta, você escuta o cachorro brum, trombando na porta, raspando assim na porta, com tudo mastigando a porta e latindo pra vocês. Do cachorro, assim, na barriga dele, tá cheio de buracos, tá? E vocês veem vermes pingando assim. Porra, pra fora do Javier cachorro. O Javier não alimentou o dog. O alimento demais, né? Pior de tudo é ontem que eu... Não foi ontem. Esse dia a gente foi jogar o lixo, velho. Tava com uns os bigatos do tamanho da minha mão. Mano. Os bigatos andando assim, ó. Ah, o tamanho da minha mão, né? Tá, vocês se fecham ali, por enquanto vocês estão em segurança. Elisa, o que você vai fazer nesse meio dessa loucura? Eu tava no laboratório. No laboratório, aquela explosão, brum, barulho de tiro pra tudo quanto é lado. Aí eu vi o Jeff. Celular, você olha assim, 30 motoqueiros, Hellblazer entrando, explosão, caminhão. Aí o Jeff já pegou os feromônios, eu também não posso usar. Não, eu peguei um só, amor. Não, mas aí não adianta, porque agora tem um cachorro dentro da casa, né? Mas você não sabe disso. Não. Ela tá ouvindo um cachorro latir. Você tá ouvindo um cachorro latir, mas você não sabe onde tá esse cachorro. Você não tem essa informação. Quem sabe do cachorro é só eu e. E você, e como você tá no laboratório, você tá ouvindo os latidos deles, mas você não sabe onde que esse cachorro sabe que ele tá no primeiro andar. Mas não sabe exatamente que local do primeiro andar ele tá e não sabe pra quem que ele tá latindo. Então eu pego. Pode tanto tá latindo pra vocês quanto tá latindo pros motoqueiros que estão invadindo. Eu pego um tubo de hidrogênio. Gasoso e um isqueiro. E parece que você é muito atento aí. Não sei, você tem isso lá? É um laboratório? Pra que serve? Não é um laboratório químico? É um laboratório. Pra congelar amostra tecido humano, é o melhor que tem, é o nitrogênio. Não, hidrogênio. Os caras me quebram, próprio Miguel, gente. Ô, gente, pelo amor de Deus, gente. O Gê mete o louco na zona errada. Calma que não tá vindo assim, T-1000 pra você congelar ele e quebrar tudo. Risca uma bolinha. Tem hidrogênio. Como que Crack tem? Que laboratório é esse? Tem hidrogênio. O cara é o House Ninja Matador Samurai. Não sei o que ele faz com esse hidrogênio lá, mas tem. Quando você apaga assim, é quando você perdeu permanentemente. Eu vou borbulhar a solução. Sim, certo. Tem hidrogênio lá. Com certeza. Aí eu pego ele e vou no primeiro andar pra ver o que tá acontecendo. Certo. Quando você desce no primeiro andar, você olha pra frente da casa, você vê um monte de motoqueiro. Na escada você passa por mim com a espada das costas. Ah, sim, é. Passa, ele tá tranquilo, assim. E não entendo porque ele tá todo sóbrio. Chorando. Ele tá todo sóbrio, ó. Elisa, tá todo sóbrio andando, assim. O nariz cheio de uma poeira branca estranha. Tá? Uma espada nas costas, outra arma que você pegou? Uma pistola na mão, né? Mano, todo tranquilão. Assoviando. E mano, velho, passa um maluco, mano. Assoviando a musiquinha do Kill Bill, né? O que tá acontecendo? Tomaram, vou cortar umas cabeças aqui rapidinho. Assoviando e descendo também na mão. Cuidado. Você já vai acelerada, né? Querendo saber o que tá acontecendo. Você chega lá embaixo, olha pra frente, um monte de motoqueira entrando pelo portão, né? Um monte não, peraí. Tem um monte morto, agora tem alguns entrando. Um monte de motoqueiro morto no chão, um pedaço de gente pra tudo quanto é lado. Né? O caminhão destroçado, o portão destroçado, fogo no gramado. Isso na frente. Quando você olha nos fundos, você vê o cachorro. Eu não matei nenhum ainda. Raspando. Ainda. Sabe o que é isso? Na porta e arranhando a porta. E aí você olha na lateral do cachorro, vermes pulando pra fora, assim, caindo do corpo dele. Tudo comido por bigatos. Vai saber quanto tempo tá esse cachorro morto lá já. Sempre. E aí quando você olha de um lado, olha do outro, o cachorro latindo. De repente o cachorro, ele tá rosnando assim, arranhando a porta. De repente ele para e faz assim. E aí ele vai virando. Alguém falou esquilo. Na sua direção virando. E começa a correr pra cima de você. Aí eu pego. Mas você saiu pra fora da casa? Não, ele tá jogo já fogo pra esse ele entrou dinheiro. Já? O cachorro já tava dentro. Você abre, nossa, jogue. Você se entregaram pra fora dos motoqueiros. Ô, caralho, fodeu, Gê. Eu achei que a gente tinha se trancado pra dentro, mano. Como é que é? Eu entendi errado, tá ligado? Eu achei que a gente tinha se trancado pra dentro. Não, não, vocês se trancaram pra fora. Caralho, mano, tá vendo? Gente, gente sem arma, porque eu tô sem bala aqui. Irmão, acabou as balas. Não, eu também achei que ela ia entrar. Fica tranquilo. Não, ela vai entrar, irmão. Puxou ela pra fora. Não, eu entrei, eu falei, joguei pra fora. O cachorro tava dentro. O cachorro tá dentro da porta, vai pular pro cachorro. Pulou, fiado! Meu irmão! Não, mas peraí. Ele parou de fazer na porta? Vamos entrar então, mano. Acontece. Vamos entrar. Vocês estão lá em pânico lá fora, né? Você ainda segurando na moça que você puxou lá de fora, né? Aí você escuta tum, tum, tum, alguma coisa rolando. Aí você escuta flash, um barulho. Flash, e nossa! A porta explode. Vocês são arremessados pra trás com tudo. Pode perder a mão. Pode perder a mão. Você perder a mão, ela perder a teta. Trick, você vai bater de cima. Vocês são arremessados em direção ao muro com tudo. Nossa, trombam no muro, podem notar as condições, escoriados e atordoados. Eu tenho saúde de ferro, não aguento. Eu aguento bastante essa pancada. E outra, Jeff, eu sou um atleta nato. Do jeito que a porta explode assim... Então, como você tem saúde de ferro, eu vou deixar você jogar um teste. Tá, mas eu posso falar mais um pouquinho? Pode. Porque eu lembro que um dos meus treinamentos... E um dos meus treinamentos de mestre caçador, quando eu tava lá no meio da mata... Tava lá andando no meio da mata, assim, de repente eu lembro que eu escutei alguém gritando, Madeira, o bagulho veio pro meu lado, assim, de reflexo rápido, eu dei uma rolada pra trás, assim, e eu aprendi aquele movimento depois daquele dia. Então, do jeito que a porta fez a parada, eu já dei uma rolada pra trás, assim, já levantei, falei, louco, viado! Mas por quê? Porque a porta é feita de madeira. De madeira na selva, é? Por isso que dá semelhança do negócio, foi rapidão, o bagulho foi louco. Não, tá certo. Eu sou doido, foi louco. Então vai lá, somos dadinhos e joga. Engenhoso? Olha a porta dele dentro. Não, engenhoso não. Essa caçador, tá... sim. Caçador. Vivido, porque foi uma vivência isso que aconteceu comigo. Manjador das paradas. Manjador das paradas. Você ouviu o som do galão de hidrogênio? Falei, né? Mano, vai. Aí você ouviu o galão de hidrogênio cair no chão e você pensou, puta, vai me congelar. É, já aí você pulou pra trás. É isso aí. Tem um porém. Mas o Mario tava segurando no barulho. Ele tinha que curar de hidrogênio. Ele fudeu. Então me salvar também. Barulho do bagulho no chão. Hábil. Ó, hábil. Saúde de ferro não vou rolar porque... Ou você quer que eu role saúde não, de ferro? Não, você vai rolar saúde de ferro saúde também. Escoriado você vai ficar de tudo que é jeito. Quero saber se você vai ficar atordoado ou não. Mete o louco porque não é qualquer um que faz isso com uma explosão numa exato, porta, não é verdade? Mete o louco também. Ele tava excitado no momento. Sagaz, porque você tem que ter sagacidade pra você pensar rápido. Tem que ser. Não é assim. É isso aí. Sortudo, porque, né, mano? Não é todo dia que a gente consegue com um bagulho desse aí, né? Sorte. Atleta distraído, nato. Né? Um par de peitos na mão. E o atleta nato. Não, mas pera aí. Você tava excitado na hora, faltou sangue no seu corpo pra você conseguir fazer isso decentemente. Não tava excitado. Ah, é verdade. Eu não tava excitado. Gente, eu tenho namorada. Eu sou fiel. Mas você tira um dado. Devolveu meu dadinho. Então ganha um dadinho. Desculpa, deu uma babada pra você. Tá magoado pelos peitinhos, desculpa. Desculpa. Dois sucessos. Não, pô, só um galão. Não, aqui, já vou gastar. Ele me ajudou ali, né, Jeff? Você pega um dado isso aqui, meu bem, não é? Tira um dado dele, eu quero. Ali rodar. Você ajudou ela? Ó, ajudou. Tira um dadinho aí pra dar aquele real pra ele. Vem junto. Ajudou ela. Ajudei. Ajudou. Ajudei. Se for um dadinho, ajudei. Não, um dadinho você pode manter. Posso manter. Um dadinho você pode manter. Só que a dificuldade agora é 4. Dois pra você, dois pra ela. Não, mas peraí, então eu vou ajudar ele ali também. Ela tá levando o peito junto. Eu sou uma pessoa estrategista, consigo ver um lugar ali pra cair mais fácil, pra não... É, o chão, não. Eu consigo um lugar pra ver um lugar pra cair. Eu gostei demais desse jogo, mano. Mas eu sou uma pessoa pequena e magra. Eu gostei demais disso. Aí sim, dá mais um dado, porque ele é pequeno e magrinha. Não, mas eu sou pequeno e magro. Sim. Desculpa, é só isso, velho. Infelizmente, é só isso. Vai lá, 4 sucessos, hein? Nossa, deu três, mais. 2, 3, 4. Já deu aí, já. Já deu mesmo. Vou rerolar o 6 aqui, ó. Uhul. Esse aqui também é um 6, tá, Jé? Uhul. E aquele ali também, ó. Uhul. Nossa. Aquele ali também é um 6, ó. Ele nem tá contando quanto sucesso. Eu contei uns 70 aqui. O anjo dá 6. Não, não é 3. Então, eu posso quero... tirar aqui. Beleza. Posso parar em pé com ela em pé nos meus olhos? Deixa. Na hora que... escuta o negócio e fala... Fudeu. Agarra ela, se joga pro chão, dá aquela rolada do Ken, sabe? Pega assim, rola pra trás. O pior é ela levantando. O pior é que na hora que ele me rolou, ele tirou. O duro é que ela tá sem camisa na hora que você deu aquela juntada assim pra dar rolada pra trás. Então, né? Posso rolar de frente, então? Sim. Uhul! Saiu rolando pra trás. Você não sabe disso, não pode me julgar. Você não tá vendo? A explosão, mas a explosão de fogo vem na sua cara. O fogo vem na sua cara, você faz assim. Peraí que eu vou sacanear. Você cata ela, dá aquele agarrão nela, sai rolando pra trás, explode. Bum, a porta bate em vocês, joga vocês rolando lá pra trás. Vocês batem no muro, tá? Ficam ali escoreadas, não chega a ficar atordoada. Né? E aí quando você sai daquele estardalhaço todo, né? Você olha assim pra ver o que aconteceu ali pra tentar entender. Aí você vê a sua namorada olhando lá pra fora, os cacos do cachorro espalhados pra tudo quanto é lado, os cacos da casa, assim, pra tudo quanto é lado também, um rombo na casa, E ela olhando você, né? Agarrado assim, com os peitos da mocinha da piloto do Fórmula 1 na sua cara. Assim. Pra sacanear. Jeff, nessa ocasião. Pra sacanear. Eu percebi a cena? Joga um dado. Não sei, faz um. Não, agora eu vou pôr dificuldade, ó. Não, acabou de ter uma explosão, você tava olhando pra mim, vai tirando os dados dele. Não, só quero jogar. Vai tirando os dados dele. Eu só quero dar os dados. Vai tirando os dados dele, Jeff. Eu só quero dar explosão, tava olhando pra mim. Vai ser o dado de sorte. Se tirar 6, passou. Opa! Cara, mulher percebe. Mulher é uma merda. Jeff, eu vou ter que concordar com você, né? Não tem jeito. Eu vou olhar pra trás, eu vou dar um sorrisinho, tipo, de desculpa. mas vou levantar assim na cara dele. Bom, acho que você tem que rolar um teste de força de vontade. Falhou. Como eu tô me colocando nessa situação, eu tô, vou avisar minha situação nesse caso. Você se colocou nessa situação? Eu tenho um demônio, Satanás, pronto pra me matar de um lado e do outro tem um zumbi bocudo. Só, deixa eu dizer, só parece sua namorada. Você vai pro zumbi, né? Eu vou correr pro zumbi. Eu acho que é o mais seguro a se fazer. Pra meu carro, pra estar aqui antes. Não, beleza, já. Catei ela assim, já. Opa, faço. Me perdoa. Depois você vai ter que jogar aquela migué nela, vai ter que jogar os lado, né? Quem que é agora? O que acontece? Agora os motoqueiros entram. Ixi, Maria. Agora sou eu que vou jogar dado. Ih, mas esses caras vão ter que passar do meu chão. Usado roubado aqui, ó. É, amor, tem um choque agora. Tem um choque dele, com certeza. É, que ele vai ligar lá dentro no disjuntor, né? Não, eu deixei ativado. Já deixou ativado? Eu falei, ativei. Ah, é, tá certo. Antes de fazer tudo. E tá tem aguinha, tem aguinha lá. E tem aguinha. Beleza. Quantos motoqueiros sobraram? 9. 9 motoqueiros? Ih, uns 6 eu frito, hein? Ninguém. Desses 9 entram 8. Ah, o líder ficou lá fora. O chefe, ele fala, mata todo mundo. Vai lá. Vou atirar nele. Ele saca uma 12, ele aponta lá pra dentro e ele fica atirando. Quem tá à mostra ali pra ele meter bala? Tem alguém? Ninguém no momento. Ninguém, porque na frente dele tem um caminhão. Eu e a mocinha do Juninho estamos aqui, ó. A porta é aqui. Caia Elisa tá aqui, uma fera. A mocinha do Juninho, não. A Elisa tá aqui, uma fera. Então, é que eu não sei o nome da sua moça, eu não decorei ainda. Me perdoa, tá? Mulher. Ele sabe a anatomia dela, mas não sabe o nome ainda. Eu sei que ela tem um enorme coração. Pulmões bem desenvolvidos. Tá, 8 motoqueiros invadindo ali. Metendo tiro pra tudo quanto é lado. Quem? Eles vão vir. Porra, você matou um cachorro lá. Viram a Blair correndo lá pro fundo, certo? Certo. Então vamos ver quantos vão atrás da Blair pro fundo e quantos vão entrar pela frente. Dois. Dois vão atrás da Blair. Os outros 6 vão entrar lá dentro. E vai tomar pisco. Celk. É, exato. Vai tomar papo. Celk. Os 8 vêm entrando aqui correndo. Os 6 vão entrando correndo. Pisam ali, pss, começam a ser eletrocutados. Eu vou jogar pra cada um deles, cada um desses 6, eu vou jogar pra eles um teste pra ver se eles vão resistir ou se eles vão cair. Quem resistir vai entrar atirando nela e nela. Mas eu já tô vendo aquela cena, eu tô até mirando neles. Mirando neles, certo. Mas eles atiram também. Então vocês vão atirar simultâneos. Nossa, mas eles estão assim. Não dá pra tirar. Eles vão pelo menos ficar atordoados. Pelo menos um stun eu acho que eles têm que tomar. Quem falhar no teste vai até cair morto. É, quanto que eu marco aqui? 4, né? 6. Ó, eu tenho. Deixa eu ver o que eu tenho pra esses motoqueiros. Tá. Camisa de couro, pera, não ajuda. Não, a camisa de couro não ajuda. Não vai ajudar. Não, nesse caso. Laser impermeável. Vamos lá, me ajuda a montar a ficha de um motoqueiro. Numa gangue de motoqueiros, dos Hellblades. Bota de couro. Drogados, então logo eles estão atordoados. Eles não estão anestesiados, eles não vão sentir a dor. Não. Eles metem o louco. Eu vou te drogar e vou te dar um choque. É 220. Eu quero ver. Não é 220. É 220. É mais 220. É mais. Trifásico, vamos pôr 380 pra vocês. É mais? Tá, eles são bombados. Eles têm uma constituição física boa. O que mais que esses caras teriam? Meteu louco, os caras meteu louco. Meteu louco. Com certeza. Não, eles os caras manjam dos Paranauê. Os caras estão motivados pra caralho. Oh, um monte de super amigos, motivados. Estão putaço. Estão putos da vida com vocês. Então, se eles estão putaço, eles estão prestando menos atenção ainda, mais chance deles passar correndo sem ver nada, tão pé descarso, chutar barro, passando. Eles passaram e pisaram, mas eles estão... Ah, e vão seguir em frente, tomando choque. Né? E todos eles são prevalentes. Isso aí não vale, hein? Isso não vale, hein? Ah, eu acho que louco. Não, porque eles são pau mandado daquele não, cara. Não, não, são, é, não, são, não são prevalentes, não. Não, eles são um líder. Não, os caras são pau mandado, mano. O cara tá lá, vai lá, todo mundo morrer, vou ficar aqui fora de Buenas. Não, os caras tão... Mano, o que mais? Tão alucinados. O que mais que o motoqueiro faz? Eu acho que é só isso, além o motoqueiro é um bando de noite. Os caras tão chapados. Os caras tão chapados. Ué, mas drogado e chapado, você contou duas vezes, aí não conta. Não, não, não, ele tirou o primeiro dado e voltou agora. Ele usou 12 de convicção. É só isso mesmo, Zé. Qual é a dificuldade pra resistir a um choque desse? Ah, é altíssima. Eu não vou mentir pra você. Então são três sucessos aqui que eu tenho que ter. Eu não vou mentir pra você. Dado por volt, beleza. Esse é um sucesso. Ah, é. Três sucessos e três eles é, vão é passar. O Jeff vai passar com seis bonecos. É um pouco do zumbi 8 bit. É um zumbi. É. Busca da sua morte. Tá, vamos lá. Motoqueiro 1. Morreu. Passou. Passou, é, não ficou cordoado. Motoqueiro 2. Passou. Não, não passou. Valeu. Não. Não, pa, não. Eu não entendi esses dadinhos aí. E uma coisa. O que não tem nada é ímpar. O que tem é par. Laranja 6. Do laranja 6. Ah, legal. Motoqueiro 3. Tomou no meio da tarraqueta. Falhou. 2 mortos. Motoqueiro 4. 3 mortos. Falhou. Motoqueiro 5. 4 mortos. Opa, karma, karma. Ah, motoqueiro 5. Passou. Ele já passou. É, motoqueiro 5 passou batido ali, ele nem pisou. Pisou no candango que tava no chão. Pisou no cara que tava no chão tomando choque. Isolou, Edu. É. Dividiu, motoqueiro 6 e último. Falhou. Passou. Passou, 3 sucessos. Passou. Só 2 aí. 3 sucessos, tá. Caraca, aqui, ó. Caraca, só morreu 3. Jé, que bagulho no lixo que você fez. Ah, velho, é que ao meu ver era 4 de dificuldade. Eu matei, cara, eu matei. Ao meu ver era 4. Eu matei 15. Porque era 440, atenção. Não, era mais que 440 porque eu peguei a alimentação... Pré-caixa, é antes de passar pelo abaixador de tensão. O bagulho é tenso. Você pegou lá no poste? Não, no poste. Do poste, ele vem, aí tem um abaixador de tensão, aí vem pra caixa. Eu peguei no abaixador. Eu matei 15 pelego, tirei da cara dos malucos. Tira mais um, então. Quantos sobraram? Eu acho que é o justo. Eu falei que ia marcar 4. Quantos sobraram? Dois. Dois? Então tem dois dentro da casa. Com metralhadores com dois indo lá pra trás. E dois indo lá pra trás. Esses dois. Eu acho que esses dois que passaram, eles não estavam segurando a arma, porque ela de metal ia esquentar. Deixa eu ver que arma que eles vão ter. Mostrei. Se eles vão estar com arma de fogo ou com facão. Não acho que é arma de fogo, não. Causei uma DR entre um casal. Facão pra um. Quatro neguinho, velho. Arma de fogo pra outro. Par ímpar. Arma de fogo pra ela. Vocês vão atirar. Vocês vão atirar juntos, um no outro, tá? E dois correndo lá no fundo aqui, pra não, pegar. Perna. Vocês dois que estão naquela cena erótica. Ó, eu mas você quer que eu fale um negócio pra você? Eu disse que você pega. Não, pera aí. Não tem mais arma de fogo. Relaxa. Uns três já morreram lá, ficaram pra trás. Uma com o líder, 4. Uma lá dentro, 5. Talvez tenha uma só lá no fundo. Porque eram 6 armas de fogo. Não. 12. Uma dúzia. Não, meia dúzia? Uma dúzia. Eita, porra. Não corta meia dúzia na metade não, rapá. Eu vou ver, ó. Se der par, eles têm arma de fogo. Por que dois dados? Porque são dois caras. Lute. Nenhum com arma de fogo. Os caras com facão. Vão correr na... Não, vamos ver se é facão ou faquinha. Faquinha! Eu vou sentar! Os caras estão com a faquinha do Rambo. Afiado ou cega? Eu distraio, você é mal. Já tá indo? Beleza. Não, dou aquela limpada. Quando eles apareceram, eu dou aquela limpada de terra. Cuidado pra você não me distrair também, tá? Obrigado! Jeff, eu quero falar que eu não tô distraído agora porque eu tô com a okay. Onça me olhando. Membro de gangue, ex-presidiário. Isso aí você pode tirar tudo, que os caras estão tão secos por um par de teto e uma buceta. Eu sei que lá no cantinho assim, sexo, hein? Calma. Sexo pesa muito mais do que matar. Membro de gangue, ex-presidiário. Isso é um lugar de aluguel, tá vendo? Senta assim, lá no cantinho. Vem! Não, não é por nada, não. Mas sexo pesa muito mais do que querer bater no corpo. Os caras estão motivados. Estavam motivados. Estão motivados pra catar na cinta. Tá procurando mexer a frequência. Não sei nem o que falar, gente. Imagina o pelo dele tá ali. Fala assim, Julinho, fala assim, ó. É, o dedinho do meio tá mostrado aquela hora. Vamos lá, primeiro aqui dentro. Ari, vai lá. Eu vou jogar pra atirar em você. Você joga pra atirar em mim. Se você tirar mais sucessos do que eu, você acerta o cara e ele não te atinge. É, mas eu tenho uma dificuldade maior porque ela tá com colete. Atirar, acertar o tiro, ele pode acertar. É, você vai matar. Ferir ela não vai. Mas aqui conta como blindagem no World of Darkness, tira dado. Ferir ela não vai. Na verdade, eu vou tirar um dado porque ela tá com colete, então. Então vamos lá. Vai lá, Ariane, vamos lá. Próximo a você. Amor. Facada nela. É, filha, você tem. Mas você pegou um tubo só de nitrogênio? Calma, que você tem reflexo ninja aí. Reflexo ninja. Eu vi a faixa preta de Aikido. Ela não é faixa preta de Aikido? Ela é excelência em crossfit. O que é crossfit? É alguma bolacha da tostinha? Crossfit é tipo o exercício mais completo, escalar, subir corda. Pegar pneu de trator. Pneu de trator. O bagulho é louco, filho. O bagulho é louco. Crossfit, o bagulho é pesado, é osso. É. Já fez? Não, mano. Já viu o nego fazendo? Já vi, já. É pesado, velho. Eu tenho uma amiga. Sabe a Claudinha? Sabe a Claudinha? Ela começou a fazer crossfit. Covardia? Pô, emagreceu pra cacete. Ela aí, acho que em 2 meses, emagreceu 9 quilos, mano. Eu vi. Absurdo. Ela tá mó magra. Então, agora esse daí que vai dar diferença. O cara vira, puxa a pistola e aponta na sua direção e pá, dispara. Nossa, que pariu. Aqui eu tive dois. Nossa, eu tive dois aqui. Usa com convicção, hein? Mete convicção. Três. Convicção, hein? Gasta duas, pelo menos. Gasta a convicção do cara. Ah, tem um monte. Tenho três convicções. Não, gasta, gasta. E esses dados aqui são os barulhos. Ah, não. Não quero mais dados você, não. Foi isso aqui. Eu fiz os dois sucessos dele. Ó, usa o dado roubado do mestre. Não, usa os meus, que o meu total. Os meus foram o único que deu sucesso. Não, usa os dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Enrola, só pra ver. Às vezes pega na cabeça. Olá, pegou na cabeça. Um, dois, GG. Três, quatro, ó, cinco sucessos. Só aqui, ó. Tá, o cara entra, olha pra Elissa, olha pra Elissa, puxa a pistola, aponta pra ela assim. Quando ele aponta a pistola, que ele vai botar o dedo no gatilho, já vem aquele tiro de 12. Na cabeça dele. Explode a cabeça dele, ele cai pra trás. Não chega nem a disparar a arma. Não chega nem a disparar. Em você agora. Membro de gangue, ex-presidiário e tá com sangue no zóia. Ele vai com uma faca também pra tentar te dar uma facada. Vai falando pra ele o que você vai pegar. Tenho destreza de ninja. Destreza de potência ninja. Inerente. Prevalente. Prevalente. Prendeu. Prevalente pra sempre. E excelência crossfit porque... É um exercício, de barra. Mas precisa microscópica única? Claro, você vai bater no lugar certo. Da maneira correta. É, lógico. Vai, o bagulho é louco, é precisão, mano. É tipo um Krav Maga, né? Ele puxa e vai bater no lugar certo. Pá. Aquele bagulho do... Como é que é? Improvisadora perfeita. Você tá batendo uma arma improvisada. Vai, amor. Você tem que roubar pra ele na mídia. Você tem esse jogo aqui. Aquele momento. É válido, é válido. Então... Improvisadora perfeita. Que vai batendo com a arma, que é a minha, né? O que você faz? Você pega um pedaço da casa ali, um pedaço de madeira do corrimão da escada. E tenta... Da porta. Arranca assim... Finca nele. Vai doer. Por que você não deu pra alguém agora? Vai, amor, você tem que dar risada. Fala, amor. Pelo amor de Deus. Fala, tá pra falar, filha. Calma, já tá aprendendo. Três sucessos. Três sucessos. Matou. O cara vai com a faca assim, ele puxa a faca, gira a faca na mão assim, vai fazendo graça. Ah, eu vou te matar. Quando ele vai pra cima de você, você pega um negócio assim, enterra assim na garganta, né? Solta a faca no chão e ele vai escorregando a garganta assim no pedaço de estaca, né? E cai de lado assim. Meteu louco, põe aqui, mano. Ele cai de lado, borbulejando sangue ainda assim e fica até morrer. A Elisa ganhou uma qualidade. Você olha o outro atrás ali, cabeça estourada no chão, né? A perninha ainda dá dois espasminhos assim antes de parar o movimento completamente. Só três pra nós matar. E agora vocês dois. É, o dois de um. Pode tirar dado deles aí da tetinha. Não, eu tô literalmente fazendo pra distrair o cara. Ok, ex-presidiário. Acabou de sair na cadeia. É. Justo. Tá. Vamos lá. Ah, o cara é motoqueiro. O cara só faz duas coisas na vida. Anda de moto ou paga por sexo, velho. Ou... É. Não é ele. Ou ele anda de moto ou paga por sexo, tá ligado? É. Ele faz um ou é, ao mesmo tempo é complicado. Não, também, né? Andar de moto mesmo e pagar por sexo. Toma. Então, toma. O cara tá ali, tá vendo uma menina gostosa. Pronto, fazendo... Ó, ó. Só vem... Um deles só assim, pega essa gostosa aí, arranca a roupa dela que eu vou matar aquele candango ali no chão. Aquele candango louco. Eu não tô no chão, parei em pé. Candango do agreste. Parei em pé, você não lembra? Eu dei uma rodopiada, eu tava até assim. Não, não, você parou no chão com o braçado assim nela. Assim. Acha? Aí você olhou assim, deu o flagrante. Não, eu até olhei assim e falei, desculpa, mas eu tava em pezinho, você não lembra? Não, não tava não. Tem certeza? Absoluto. Tem certeza? Você vai dar um mortal assim pra trás do quebra-mola? Eu acho que era, que eu já rodava assim. Ah, acho que é deitada. Acho que uma bolinha pra isso é linda, não, né? Não, porque se eu ficar deitado, o cara vem e me enfia a faca no bucho. Very easy, very fácil. Vou explicar alguma coisa pra very você. Very easy, very fácil. Pega gostoso que eu mato candango no chão. Você, no chão? Que no chão? O que, campeão? Você tá tirando, maluco? Você tá me tirando? Como é que você vai se defender do cara? O cara tá indo com a faca do Rambo na sua direção. Eu vou pegar uma arminha improvisada que tava ali do lado ali, mano. É, faquinha de pão, não é cansado. Nossa, nariz. Cega do porque... Era uma faquinha, era uma faquinha. Era uma faquinha. Era uma faquinha do Rambo. Eu tô com atiçador lá de. Ele vai. Vou te explicar. Com atiçador? Vai... É, com a arma improvisada do atiçador, com um giletinho na ponta. É, porque eu me dado na vida. Vai lá, pega um dado da arma. Um dado da arma. Que mais? Engenhoso, porque é uma arma que eu fiz, eu tenho a noção completa de como é que eu engenharia, como que eu fiz a engenharia da arma. Não, isso foi na hora que você fez a arma, não, não. Mas eu tenho que saber onde é que é o ponto de massa dela, como é que eu vou balançar ela da melhor maneira pra pegar na cabeça do cara, sacou? Não é simplesmente na loucura. Eu fiz um cálculo por trás disso. Eu, o meu momento de inércia vai ser melhor se eu bater assim. Ok, ok. Ah, moleque. Boa, boa. Aqui é nós, então da arma engenhosa. O dinheiro dá nisso. Atleta nato. Atleta nato, porque até eu esgrima, eu sou um atleta nato. Essa característica é mentirosa, mas vale um dado. Sortudo? Sortudo. Sortudo, mano. Sortudo. Porque olha a minha sorte. A sorte que tá se salvando até agora. O sortudo é uma coisa. Tipo, a sorte deve ser alguma coisa aleatória, mas é 100% do tempo, tá ligado? A sorte dele, tá ligado? Todo bagulho tem sortudo. Tá, eu acho que esse negócio da sorte, ele deveria dar um dado. Sagaz, ele adiciona. Você tem uma sorte negativa. Sagaz, sagaz. Tem que ser sagaz pra matar um rapaz. Sagaz assim, ou sagaz? Sagaz. Sagaz. Chefe do departamento de engenharia. Sagaz. Sim, sagaz. Chefe do departamento, não. Mete o louco. Mete o louco. Mestre dos equipamentos, que eu manjo como uso um equipamento como ninguém. Hábil. Ah, então aqui você tem ofícios, então. Manjador das paradas. Vivido, porque eu já dei com uma porrada na cabeça de alguém, eu sei como com bater. Com um atiçador? Claro, você acha que... Ah! Com atiçador, não. Vou ser sincero. Mas com um taco de beisebol que lembra muito a massa e o formato do atiçador. Porque ele era um mestre caçador. Isso. E o mestre caçador... Inclusive, essa madeira eu usava pra matar macacos. Tá. Então, vou pegar os macacos. Vou pegar outro aqui. Vai lá, vamos ver. Vamos ver se você toma uma facada. Ai, meu Deus. Já mata os dois, cara. Opa. Deu ruim. Não, deu não. Só um aqui. Você com 20 dados, falar que deu ruim. Tem é, igual, igual o moleque em São Carlos, lembra? Nossa, é verdade. O cara jogou 18 dados, velho. Teve um sucesso. Teve um sucesso. O zumbi foi lá em nhoque na perna dele. Foram 5, 7. Sete. Ela jogou a força dele pra 18, deu um hitão. Bom, você que me falou pra fazer esses bagulho aqui. Tá certo, é isso aí mesmo. É isso. Eu tô gostando disso aqui. O cara vai com a faca, você pega, você tira do chão, você traz o atiçador. Dá aquela pancada na cabeça dele. Cabeça? É, não. Espera ver como você ia fazer. Na pescoçola aqui. Na pescoçola. Nossa. Com aquele monte de arame farpado cheio de giletinho assim. Você abre um talho aqui assim, ó. cai pra trás. Com o barulho que faz, no chão. O cara que tá vindo na minha direção, eu faço um gesto tipo, meu Deus! Pra ele olhar pra trás e esquecer de mim. Que é, mano? Ah, ele olhou pra trás. Aí, eu acho que... Pra trás. É, pra ele olhar pra trás, tipo, do cara... Pra trás. Ih, vai vir pra cima de mim, fodeu. O cara tá indo assim na sua direção com a faca, lambendo os beiços, né? Indo na sua direção já desabotoando a calça, né? Aí você fala, meu Deus! E aponta pra trás e olha pra trás. Não tem nada pra trás. Aí eu cato a pedra e dou na cabeça dele. Quando você cata a pedra, você vai jogar a pedra na cabeça dele? Não, não. Salta uma coisa. Ah, eu sabia que ia vir esse bicho de cima do muro. Uma coisa assim horrenda de cima do muro. Aquela boca gigante salta assim com as quatro patas em cima do cara. Cai com tudo nas costas dele, joga o cara pro chão. Já, eu vou correr pra dentro da casa. Começa a gritar. Aquele negócio se torce inteiro, abre aquela boca gigante. Abocanha as costas dele, começa a morder as costas dele. Fica tentando sair dali. Jeff, eu só escuto os gritos dele. Vou correr pra dentro do caminhão. Vou me trancar lá dentro. Pro caminhão? É, entra lá debaixo dos bancos. Que caminhão? Que tá tão trancar. Não, não tão boa. Essa parte de trás fez assim. O caminhão ele foi assim pra frente. Caído pro lado, não, não chegou a cair de lado. Vou entrar lá dentro. Legal que a meninona foi lá, deixou o caminhão zeradinho. Ó, dá pra viajar. Vamos explodir agora. Juninho usa drogas pesadíssimas. Oh, mas parece que rendeu 15 mortes ali só do cara lado. O cara é o campeão de perder coisa no RPG. Não, o campeão de perder coisa é verdade. Sai correndo pro caminhão. Já perdeu. Sai correndo pro caminhão. Avião, e a bocarrona lá, berrando, tá lá mastigando o motoqueiro. Direto pro caminhão. Me esconder debaixo do banco, trancar as portas. Não tem nada na frente, não tem? Tem um não, cara, o cara tá lá fora. Lá fora. O chefe da gangue. Vai lá, pera, vai. Viu a moça correndo com a de foto assim? Jé. Jé. Deu aquela tiçada no cara, né? Viu aquele negócio pulando? Vixe, Maria. Caindo em cima do cara. Blá, e devorando o cara. E aí você escuta um barulho assim, ó. Depois outro barulho assim. De pancadas, de palma de mão. No muro, atrás de você. Aí você olha e você vê as mãozinhas assim escalando o muro lentamente. Ah, os filhos da puta. Escala então? Filho de umas cachorras. Filho de umas cachorras. Mano, tem alguns zumbis que fazem ações que os humanos faziam, tá ligado? Tipo leparcour. Dos filhos do pato rachado. Você vê as mãozinhas assim. Só olha, o cara tá sendo devorado com aquela desgrama, aquela aberração, né? E aí você vê as mãozinhas assim, ó, tentando subir pelo muro, tá? De repente você vê duas mãozinhas menores no meio daquelas outras ali, não, não. Tá? Põe as mãozinhas assim, dá um pulsinho e pula lá em cima. Uma menininha com uma boneca assim no braço. E fica tá olhando pra mim? Você, perto de você. Ih, vai tomar uma swingada. As duas. Pau! Vai voar que nem bola de beisebol. Bum! Não, enquanto for só a minha. Não, pera, pensa. Dá pra fazer, um pensamento rápido ali pra saber quanto tempo que o... Deixa eu ver. Eita. Qual que é? Aquela lá do Ah, nossa, pesada. Pesada. A pergunta é a seguinte, Jeff. Não, ela é pequena e leve. A pergunta é a seguinte, dá pra fazer uma análise ali rápida pra saber quanto tempo que o tubarãozão vai ficar mordendo o outro cara? Mano, 2 segundos, velho. Uma mordida meio corpo, outra mordida. Se eu parar pra swingar ali, eu vou tomar a mordida próxima, né? Enquanto o cara estiver gritando, você tem tempo. A bocona tá distraída. Irmão. Pernas pra te quero. Abraço, adiós. Eu vou correr muito pra dentro da casa gritando. Tem criança do demônio e o Bocudo! Criança do demônio e o Bocudo! Você sai correndo. Quando você sai correndo, você vai a menininha. Ela põe as mãozinhas assim, no muro. Desce do muro rapidinho e vai correndo com aquelas perninhas curtinhas dela atrás de você. Não, mas vou correr mais que ela. Parece. Sai correndo. Ah, criança, demônio, Bocudo. Encontra ela. Já vê ela lá dentro com a 12 ainda ficando fumegando. Né? Ela com uma estaca ensanguentada na mão, um cara caído no chão na frente dela. Pega o amor da minha agora. Vida. Pega o amor da minha vida e sai correndo. Uma arma. Pega a 12 com a menina. Você tá comigo? É, eu tô com uma 12. Mas você tem você um vai usando. Sair da casa agora, mano? Oi? Porque de um lado usando. Tem armadilha, do outro tem os bichão, fudeu. Se eu vejo que ela tem outra 12? Eu vou pra casa, velho. Posso ver que ela tem outra 12? Se ela enfiou no cu, você vê, né? Ô, louco, irmão, mas se ela põe do lado e tá atirando, tem um zumbi correndo pra todo lado, eu acho que é difícil. Né? É, não é tão simples assim ver a 12. Mas você cata ela, você sai correndo, vai indo em direção a ela, tá? Aí você vem descendo da escada o Robert. Tranquilo. Oh, acabou de treta. Tranquilo. No maior sossego. No maior sossego, você tá descendo junto também? Logo atrás, logo atrás dele vem vindo a Verônica. Tem mais um candango vivo aí. Tá vindo o chefe? Lá de cima? Lá de cima tem. Tem? Ah, então eu vou tirar dele primeiro. Deixa eu lá. Vai tirar no chefão primeiro? Ah, eu vou, né? Parece que eu vou. Tá, então tá bom. E aí você... pega a Elisa, sai correndo lá pra dentro pra encontrar, pegar com a Alice a arma dela. Vê o Robert descendo tranquilão. E aí você já vê a criancinha correndo. Ai, eu aponto pro Robert. Robert, mata essa porra! Tranquilão. Eu vou atirar então. Atire. Na maior tranquilidade. Como é que... Esse aí é um aliado que eu tenho, mano. Não, esse é um aliado que eu quero. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dessa, ó, ela é magra, então é difícil de acertar. Ela é mais esperta que a maioria dos infectados. Baixa estatura, difícil de acertar. E ela é furtiva. Tá, eu já vou ir, cara. Ela adora chocolate. Também jogou que horas são? Duas. Nossa! Confiante. Entendeu? Raciocínio rápido. Ah, vamos terminar essa cena. Vamos terminar só essa cena aqui. Espadachim, então eu consigo prever o momento dela. Porque quando a gente tá trabalhando com espada, tem que prever. Certo, é um reflexo rápido, bom. Pode ver essa bola até. Eu consigo mirar rápido. E, peraí, você fazer transplante de coração e dava tiro? Não. Acho que não, né? Eu estou descansado, estou relaxado. Quer brincar com isso também? E eu estou drogado, acho que eu ganhei os dois pontos de tranquilidade. Porque eu estou no meu ambiente, a gente tem. Eu estou. Eu tive aquela sensação. Não, relaxado. Olha aquele rolê do tranquilo. Gente, viciado. É, dá pra fazer por. Eu estou no meu dono, viciado, eu acho que é meu dono aí. Mó escada famosa, é uma escada mais famosa que a gente faz. Não sei se qual é o nome. Tá, vai, curou sua síndrome de abstinência. Vamos quebrar seu Gaia. Quebrar sua Gaia. A menina vem correndo, ele vai descendo pra tirar na menina. Arrogante, odeio criança. Ah, você de brincolho, Rodrigo. Nossa, o pior é que você borrou tudo ainda. Nossa, o pior é que isso só sai de plástico, do corpo não sai. Cara. Justo um peru, mano? Agora eu vou matar o Robert. Você estica a arma assim na mão dela pra mirar e ela pula na sua mão pra morder sua mão. Nossa, já pegou na... Pegou na bolota. Opa, já vi dois, seis, dois. Opa, já deu três sucessos aqui. Ah, já perdeu já nele. Deu quatro aqui, já vai rolar mais três. Vai um sucesso e rola mais um. Aqui deu quatro. Ah. Aqui deu seis. Sorte, hein? Sorte, hein? Quatro, ele foi pesado. Ela sai correndo assim, segura a bonequinha aqui, pula na sua mão. Quando ela pula na sua mão assim, pra ir morder sua mão, você mete dois tiros na testa dela. Ela cai pra trás. Sua arma explode de cabeça? Por tomar um mundo médico, como é que você não foi mais nada, né? Se explode de cabeça? É, depende. Ali no... Se eu tô usando de ponta oca ou ponta... Da Marvel, do Thor, para ponta oca. Não explode. Não explode. Não explode. É bom pra caralho. Dois tiros certeiros na cabeça. Ela cai pra trás, fica se debatendo no chão e vai se levantando lentamente pra voltar a atacar vocês. O Jeff, assobiando ainda. Tranquilão. Dá tempo dele bater antes de eu coisar? Se der tempo, eu deixo. Dá tempo de bater os dois ao mesmo tempo. Eu já vou dando... Não sei. Se ele for bater, eu vou me posicionar melhor pra pegar o bocão. Tá, ok. Vou pegar o bocão. Hoje eu vou espaço assim, já vou pra cortar a cabeça fora. Tá, porque ela fica mordendo fora. Tomou um tiro, vou tirar um dado dela aqui. Confiante. Raciocínio rápido. Pega os mesmos dados. Pega os mesmos dados. Mesmo dado, caramba. Esse aqui eu coloquei no mundo, esse aqui é arma, né? Não, é minha ideia. Mulher, levanta de novo toda estrambelhada e pula de novo na sua direção. Agora eu vou tirar quatro sucessos. Só um. E agora deu um. Só três. Ah, não. Aí tá bom. Tá. Uia. Quatro sucessos. Só um. Quatro. Quatro sucessos? Quatro sucessos. Puxa a espada e degola ela. O banheiro? Assobiando. Na hora que ela pula na sua direção, você bate assim, a cabeça dela vai girando de lado, assim, passa rodando assim, câmera lenta, assim, diante dos seus olhos. Tá? E o corpinho continua indo pra sua frente. Tropeça na escada e cai a seus pés. Cai a seus pés e você vê aquele líquido escurecido. O sangue dela gosmento escorrendo e pingando assim de pouquinho em pouquinho nos seus pés. Já, comprovando a sua teoria pra detectar quem que é o infectado real. Se tiver sangue assim... Pensou se tivesse sangue esguichando? É, mas eu sugiro que você corte a cabeça. Você não corte a cabeça. Porque vai que joga, né? Bom. Eu vou com a espadinha ainda, tô indo em direção da boca lá Motarquete tranquilamente subindo. A boca lá no fundo? Tô descendo e indo na direção. Nossa senhora. Tiro no chefão. Acerta. Se você erra, chega um tapa. Vai, voa. Brilhas. Brilhas. Joga o dado, pai. Que porra de música é essa? O Jeffão tem umas músicas meio estranhas, não? Isso é arte do YouTube, joga cara. Joga esse aqui pra você ver o menino ser. Deve ser. Não. Três sucessos. Fazer assim, ó. Era propaganda. Olha lá, ó. Três sucessos? Onde você disparou? Só no cara. Tá, o cara é bem grande, abrangente. O cara é bem... Três tiros. Exato. Desconta três munições ali. Mete, acerta os três chakras dele. Né? Na hora que mete o headshot, ele toma pra trás da moto. Show, a moto é minha. Ele cai pra. Ele tá em pé da moto ainda, tá? Olhando e de frente lá pra dentro. Tá? Mete os três tiros nele, ele toma pra trás da moto. Ele fica preso ao guidão. A moto explode. Perdeu a moto. É Marco Bacon. Aí ele vai e toma no chão. Moto com motor ligado ainda. Eu com o motor ligado. Oh! Só chamando zumbi, né? É, delícia. Quando você chega lá, tá, já não tá mais funcionando. É. Eu tô achando que o feromônio não funciona, não. Guardei a pistola. Guardei a pistola. É, outra, é outra pegada. É, não é, não é. Guardei a pistola, peguei a arma marotíssima que a gente fez, tô descendo. Descendo. Tá. Quando você sai lá fora, Robert, mais alguém vai lá fora com ele? Não, eu tava descendo com a 12 pra pegar o carro lá. Eu tô lá fora já. Tá indo lá. Tava. Não, mas peraí, a pergunta é a seguinte, Jeff, tem uma pergunta importante pra fazer antes. Três. Nesse comodinho de trás aqui era a cozinha, né? Porque é a cozinha que fica nos fundos normalmente, né? Isso. Nas chácaras. Ô, Jeff, eu vi ela atirando em alguém lá fora. Eu vou... Então, aparentemente eu percebo que tá seguro, entre aspas, de ser humano. Eu ainda tô... Parece. Eu ainda tô escutando então, o bicho gritar ainda, o cara... Caminhão, eu vou preparar as coisas pra desengatar a carga. Você vai desengatar carga. O pneu? É, certo. Desengatar a parte da carga. Okay. Vou consertar o pneu. O cara tá gritando ainda. Não, silêncio lá fora. Fudeu, o que eu faço? Do dano, a gente olha primeiro. Pega o boot, tem um botijão de gás dando mole ali na cozinha, né? Tem. Vou pegar o danado, botar na porta e vou dar um empurrão assim pra não fora. Não tem, não. O botijão de gás só fica pra fora da casa. É. Porque se explodir, explode lá fora. Lá fora? É. Tá bom, então não sei pra fora. É, segurança. É. Ok. Justo. Padrão. Tem a mangueira do gás. Mano, eu fui drogado nessa casa. Segurança. Sim. É, tem razão. Então não tem. Não tem. Não tem. Muito bem. Barulhão do Bocarra. Dá pra ouvir? Não, dá pra ouvir o cara gritando ainda. Não dá pra ouvir o cara gritando. É isso que eu tô falando. Tá um silêncio lá fora. Tá silêncio. Lógico que dá, mano. A gente tem uma audição boa. Dá pra ouvir o cara assim. Eu acho que eu tenho uma audição boa aqui. Mas o cara não tá mais gritando. É. Não, lógico que ele tá gritando. O Bocarrinha. Aquele último suspiro de vida ali dele. Aquele pendinho, né? Jeff, o que eu faço então é, eu corro até a cozinha, pego a geladeira e faço uma barricada na porta com a geladeira. Eu não preciso nem tapar certinho, só pego a geladeira e empurro assim, pum, pra ela cair deitada assim, encostada na... Só pro Bocarra, se ele vier, dá no meio pra ele parar um pouquinho pra eu poder pegar a cabeça dele. Só pra dar uma atrapalhada nele. Você pega a geladeira, puxa ela assim, tomba, na hora que a geladeira cai, brum, dá uma quicada no chão assim, faz aquele barulhão, abre a porta da geladeira, caem todas as comidas pra fora, e aí você vê a Bocarra saltando lá de fora, caindo em cima da geladeira. Não, mas você entendeu que eu coloquei ela deitadinha assim, né? Tipo, a geladeira... Não é deitado aquele tom. É, não é deitada assim. É porque a parede tá aqui, né? E tanto é que a porta é encostada aqui. Se você reparar, a porta é encostada na parede. A porta é encostada na parede? É, olha aqui pra você ver, ó. Dá pra ver aqui nesse mapa detalhado, ó. Tá vendo? Ó a portinha aqui. A parede é logo aqui no cantinho. Tá vendo? Ele pôs uma porta lá, realmente. Aí eu pego e derrubo a geladeira na parede. Ela fica tipo assim, tapando. Bem inclinadinha. É, aí ele não consegue entrar de uma vez, entendeu? É, porque botar a geladeira aqui só pra ele subir em cima e arrancar a minha cabeça. Não, sim. Do jeito que você falou, parece que faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas ele pula no vãozinho que fica. Pula, fica preso, se esgueira por ali. Pode tomar uma bala. Não olha, não. Você e pula na sua direção pra te pegar. Assim, botou a cabeça ali, já tô assim. Como você colocou o um negócio ali pra atrapalhar o movimento, ele tá com o movimento impedido. O Jeff, ele pulou. Beleza. Espadada também? Ele tava, já tava caçando bicho. Ele vai tomar uma balada de 12 na porta. Cara, uma bala e uma espada. Isso. Vamos lá. Se nenhum dos dois superar o bicho, ele vai matar. Não tem problema. Tá destruindo a casa, foda-se. Você não precisa. Hã? Joga uma quando você usa pra atacar, velho. É uma coisa. É um monte, então. É um monte, então. Você quer que eu fale, ó? Mestre caçador, vivido que eu já tirei. Sim, sim, sim. Caçador das paradas, hábil, mestre dos equipamentos, mete o louco, sagaz, sortudo, porque senão eu morro. Atleta nato. Não vou botar engenhoso porque aí não faz sentido também. Aí eu só tô bagunçando. Ó, eu só tenho 4 dados e eu vou tirar 8 sucessos. Eu tirei só 4. Vai que vai. É, eu acho que não. Parece que não. Parece que eu cortei a cabeça do bicho fora, né? Parece que não. Cara, esses bocagem tá ficando muito easy, velho. Tá very easy, tá very easy. Antigamente dava trabalho, hoje em dia tá sus. 4 também. Calma. 4 também. 4. Na hora que ele pula pra te acertar... Você mete um tiro de 12, né? Ao mesmo tempo que ele corta a cabeça. Decepa a cabeça e a cabeça voa pro alto. Você mete um tiro de 12 na cabeça dele, rodopiando no alto. Aí só explode pelo tiro, a cabeça. Tiro de 12 com a cabeça. Cai o corpo no chão. Sem vida. Uhul! E aí vocês olham lá fora, no muro, diversas mãos se projetando por cima do muro, tentando escalar. Abaixa a espada e já tô preparando pra dar outro golpe. Que o Bill ou o Feelings aqui. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã, meu querido. Já já, né? Até amanhã? Até já já? Até logo. Gente, vamos encerrar que são mais de 2 horas? É, tchau, tchau. Me diverti.